no ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata 616. Eu sou o Corveiro, e pra quem achava que o MCU, né, estava morto e enterrado, veio aí James Gunn e seus Guardiões da Galáxia dar um grande finale pra uma trilogia que muitos já estão considerando é uma das maiores e melhores trilogias de super-heróis que já foram feitas, né? Bom, aqui é o Felga, e o filme do Superman promete. Vai salvar também a DC? Aí eu não sei, mas o filme do Superman promete. Fala, pessoal, eu sou o Donovan, e esse filme ele não é uma unanimidade, né? Muita gente gosta, alguns não, mas não podemos negar o bom trabalho que o James Gunn conseguiu fazer com essa turma. Nossa, você conheceu gente que não gosta? É raro, tá sendo raro. Dessa vez tá sendo raro. É, eu vi. É o efeito rebote do. Vi alguns do comentários por aí de pessoas que não gostam do tipo de humor, então assim, não gostou desde o primeiro, na verdade. Aqui é o João e a Cosmo é um cachorro mau. Coitadinha. Bom, pessoal, então, como vocês já sabem, né, a gente demorou algumas semanas aí pra trazer o podcast pra vocês. A gente tem evitado até trazer os podcasts de filmes muito perto, porque a gente tá deixando a galera assistir. Tô evitando também trazer muitas informações específicas sobre o filme, até nos artigos do site. Então, assim, a gente não tá com essa pressa toda pra trazer as informações, o que dá a oportunidade da gente ver mais de uma vez o filme, como é o meu caso, porque esse filme realmente mereceu ver uma segunda vez. Se eu pudesse, eu viria uma terceira vez, porque é realmente um fechamento com chave de ouro, principalmente, né, porque agora que foi revelado que o Rocket Raccoon era o protagonista secreto da história toda, né? Mas não só dele, mas também de todos os outros personagens que fizeram parte dos Guardiões da Galáxia, da equipe principal até aqui, né? A gente sabe que o James Gunn passou por uma grande turbulência entre o volume 2 e o volume 3, mais precisamente assim que acabou o Vingadores Ultimato, né? Foi naquele ano de 2019 ainda, quando se preparava, né? Se tinha uma ideia de que Guardiões da Galáxia poderia sair em 2020, e tudo foi bagunçado pelo cronograma da Marvel por conta daquela infeliz situação em que trouxeram antigos twitters dele, apesar de ele ter se desculpado já antes sobre aqueles comentários que ele fazia, aquela brincadeira de humor muito mais pesado e fora de época, fora de contexto, hoje em dia não caberia, ele sabe disso, né? E isso levou ele a se afastar da Marvel, ser demitido do Guardiões da Galáxia, não saber se ele ia acabar a trilogia, né? Ele nesse inteirinho foi contratado pela Warner para fazer o Esquadrão Suicida, né? Só que nessa disputa interna entre o que o presidente da Disney Pictures queria, que era o Alan Horn, e o Kevin Feige, junto com uma série de outros atores, que mesmo assim usariam o roteiro do James Gunn, não importa qual fosse o diretor, né? Conseguiram convencer os executivos da Disney a mudar de ideia. Isso fez com que o filme fosse jogado mais pra frente, né? Em termos, foi bom, porque a gente sabe que James Gunn não tinha certos planos para o que foi deixado para ele em Vingadores Ultimato, né? Ele tinha ganhado de presente um Thor, que ele não sabia o que ia fazer, e ia ignorar completamente o Thor. E a gente sabe que acabou servindo para ajudar um pouco no plot do que o Taika Waititi estava fazendo em Thor, Amor e Trovão. Quer as pessoas gostem daquele filme ou não, ele tem sua importância, pelo menos para dar uma ter sido conectivo ali entre o que ficou do Ultimato para esse filme. A gente também teve o especial de Natal aí, e muitas peças já foram colocadas, né? A gente sabe que agora os Guardiões tinham o quartel-general ali em lugar nenhum, né? Eles funcionavam de alguma maneira como os prefeitos zeladores da cidade, então estava sendo repovoado aquele local, recebendo muitos foragidos, muita gente que voltou do estalo de Thanos, né? Alguns personagens reapareceram já no especial, né? A gente sabe que teve a Cosmo aí surgindo, falando agora, né? Era um easter egg apenas no primeiro filme. E a situação de vários personagens foram colocados, né? A situação de que a Mantis era a irmã do Peter Quill sofrendo muito pela Gamora, e por aí vai. Isso, o filme parecia uma Santa Paz ali no começo, até o momento em que surge um personagem já muito tempo prometido pelo James Gunn, que seria o Adam Warlock, né? Ele foi uma cena pós-crédito prometida lá no segundo filme, e ele surge aqui, e a gente fez dois podcasts já pra falar sobre Adam Warlock. Eu falei que merecia mudar de ordem, e eu realmente acertei, né, Felga? E a gente tem o Adam Warlock chegando nesse filme pra bagunçar a paz do que era lugar nenhum, né, até aí. Né? Bom, esse é o status quo que a gente tinha dos personagens, e tem a chegada desse Adam Warlock que, vamos dizer, é um ponto crítico pra muitas pessoas. Se esse é um bom Warlock ou não, mas eu acho que falta um pouco de compreensão e entendimento dessa galera. Antes de dar minha opinião, vou passar pro Felga aí, que participou desse podcast, e achar o que ele achou dessa nova... interpretação do personagem. Então, é um Adam Warlock meio Stan Lee, né? pra gente relembrar, né? Os primórdios do personagem, né? O Stan Lee no Thor, né? Bom, ele não tem... ele não é nada daquilo que, é claro, que hoje tá consolidado o personagem, né? E talvez, para desenvolvimento do filme, pro desenvolvimento da história, talvez não caberia mesmo entrar aquele Warlock filosófico, todas aquelas questões, hein, que estão colocadas. E talvez não seja também o perfil, né, do James Gunn para trabalhar com ele nesse nível, né? Eu acho que, assim, a introdução ficou sendo um Warlock muito parecido com o Warlock que a gente viu no começo da carreira, vamos dizer assim, no começo do surgimento do personagem, né? O que pode não ser aquele Warlock que queria que fosse o Warlock de desafio infinito, de cruzada, enfim, de toda aquela mitologia, né? Que nem foi os criadores, né? Que foi Jim Starlin, né? Que acabou construindo, né? Esse personagem. Passava, era um Warlock com uma peça nova diferente, né? Ele começa como sendo uma coisa completamente genética, criada, bioengenhada aí, que eu acho que foi esse o mote que o James Gunn quis pegar, né? Fica bem claro isso. Uhum. Já que no segundo filme eles introduziam uma raça nova, uma espécie de alienígena novo, chamada os Soberanos, né? Os Sovereigns. E aqui a gente descobre que todos os Sovereigns são, na verdade, criados por esse grande vilão que surge aqui nesse filme, né? Então, volta a ideia de que, na verdade, o Adam Warlock, assim como todos os outros douradinhos ali, não eram naturais. Eram crias, né? Pra se tornarem, como acho que falou o auto-evolucionário ali, né? Pra ter uma beleza suprema, tal, e um ego igual, né, compartilhado com essa beleza, né, por isso que eles eram todos metidões, assim, desde o começo. E assim, essa construção partia disso. É claro, né, ao longo do filme você vê um personagem abobado, não sabe tomar as escolhas certas, vive fazendo, vamos dizer assim, é quase que um alívio cômico inteiro, e talvez aqueles que conhecem o Warlock Starling, né, não devem ter se agradado, mas para a estrutura do filme, para aquilo que ele está se propondo, ele encaixa, e óbvio, como a gente vai até falar mais para frente, o personagem fica e pode ser utilizado aí mais para frente. Eu só vou pegar um detalhe, aproveitar que a gente está falando da introdução, Cover, como esse filme, ele casa a trilha sonora dele, é sensacional. Né, é muito boa a trilha sonora, certo? Se a gente reparar, o James Gunn vai pegando. Primeiro Guardiões é mais músicas anos 80. Depois, ainda no segundo, ainda tem muito de anos 80, mas vai até um pouquinho dos 90. E esse aqui, ele traz muito mais coisa dos anos 90, né? É quase que como se a fita lá, né? O pod. Como é atualizado, né? Ele agora tem o Zoom, né? Não é mais nem um toca-fitas, é aquele aparelhinho da Microsoft, né? Que nunca vingou. Um iPod que deu. E a Microsoft agora nas redes sociais tá dizendo que tá distribuindo um de graça por aí. O filme, ele começa, eu não sei se não foi a versão do Radio Red, pelo que eu entendi, mas ele começa com aquela versão de Creep, é muito boa. E cara, a forma como ele casa isso, e não só essa música, mas basicamente todas as músicas do filme, ele consegue casar muito bem de acordo com a cena. É quase que tipo, é quase que como se estivesse fazendo um videoclipe ali naquela hora, com aquelas sequências do filme, né? Isso aí é um ponto genial, né? Um negócio, um show de edição, né? E esse começo com essa música, música, cara, é sensacional. Até pra, vamos dizer assim, a música casa com diversos elementos. A questão do personagem principal, né, que no final das contas é o Rocket Raccoon. É, a situação do Peter Quill lá, que ainda não superou, né, a questão da Gamora. A própria Nebulosa, né, que sai daquele negócio que ela começou como uma vilã e agora termina, né, coisa. Aliás, a evolução da Nebulosa é sensacional ao longo dos três filmes, né, mais Ultimato, como ela ficou um personagem assim que se, vamos dizer assim, você passa a torcer por ela, na verdade, cara, assim, essa versão da Nebulosa ficou muito boa, né. É, e Ultimato, digamos assim, fez um bem muito grande a ela, né, daqui a pouco eu falo, mas teve vários elementos que influenciaram ela, fora dos Guardiões, pra ela ser o que ela é aí nesse filme. Não, então, mas a construção dela tá muito boa nesse filme. Aliás, todos os personagens, né? De certa forma, o filme já entrega um começo dizendo, olha, isso aqui é o capítulo final dessa grande saga que foi os Guardiões da Galáxia, né? João, você, enfim, não participou do nosso podcast do Warlock, mas acho que todo mundo aqui tem uma certa experiência com o personagem. Mas além disso, a gente tem uma cena assim, estupenda da introdução dele. O que é que você achou dessa mega cena aí, que chocante, que deixou vários personagens assim, bem derrubados, né? Porque a Nebulosa, né, que foi toda destroçada ali logo no começo da briga, e eu falei ali sobre a influência que ela teve de Ultimato, né, fica bem claro como o Homem de Ferro influenciou ela, de certa maneira que ela se modificou pra, além de ter a energia Extremis ali, né, uma coisa parecida com a Extremis, vamos lá, de nanotecnologia, de criar um braço de... Que nem o dele, né? De que ela viu ele usando várias vezes, assim, criando um poder de fogo daquele. Ela também usa um colete, né? Que faz ela voar e abre assim como se fosse um leque, né? Que parece um anjo, mas ao mesmo tempo lembra aquela estrutura que o Homem de Ferro usou na batalha final de Ultimato. Então, ela se inspirou bastante ali até no Homem de Ferro, mas, assim, é sutil, mas dá pra ver claramente isso, né? E o Adam também ferra o Rocket, né? Deixando um estado, tipo assim, quase fatal. Quebra o braço da Mantis. O Groot também, só tem um certo momento que só sobra a cabeça, mas parece que o Groot tá muito mais poderoso agora, ao ponto de que ele pode se... recuperar completamente, se só ficar a cabeça, né? Enfim, aquela cena que chega pra mostrar, olha, esse, digamos assim, é o super-homem cósmico da Marvel. Que ficou bem, bem evidente que era isso que o James Gunn queria dele nesse momento, né? Concordo totalmente com o que vocês falaram, né? A experiência dele é totalmente diferente do que a gente tá acostumado nos quadrinhos. Mas é muito bacana aquela cena, porque ela mostra o poder bélico dele, né? No caso, o que ele consegue fazer ali, consegue destruir os demais. E de ele não tem nenhuma dificuldade com isso. Eu acho isso muito bacana. Concordo também com o que você falou da parte da Nebulosa, né? Ela tem uma tecnologia ali que eu também reparei. Não sei se ela se inspirou nele ou se ele entregou pra ela e modificou ela, né? Porque sabe que ela tem essa parte mais robótica, né? Eu acho até legal o jeito que eles sempre demonstram que, né, sei lá, ela quebra o braço, ela volta de uma maneira, assim, totalmente inumana, né? Muito bacana o jeito que eles deram essas características do personagem. E já foi falado aí, também vi muita gente falando sobre o arco, né? O crescimento da Nebulosa, muito bacana. Digno aí de Príncipe Zuko de Avatar, pra quem assistiu o desenho, sabe como que é. E eu acho que, assim, o Adam Warlock, todo mundo tinha uma expectativa muito grande dele, do personagem, dentro do filme, né? E talvez quem tava contando muito com essas expectativas de encontrar uma coisa muito parecida com os quadrinhos acabou se frustrando mesmo. Assim, eu gosto muito do personagem, é um dos meus personagens favoritos. Só que, assim, pra mim, eu tô muito mais contente com o que o restante do filme entregou. O Warlock, pra mim, não teve tanto peso, porque ele não era o protagonista da história. Quem era o protagonista mesmo eram os Guardiões. E eu acho que nisso aqui, o James Gunn entregou, assim, perfeitamente, né? Conseguiu desdobrar todos os personagens, a introdução do Rocket, né, que traz toda uma carga pesada sobre, né, a cena que utiliza, né, tipo um videoclipe que nem o Felga falou. Isso é utilizado em todos os filmes dele, né, desde do primeiro Guardiões, quando começa lá o Quill, ou no segundo lá, que tem aquela cena mais divertida do Groot lá, enquanto os Guardiões vão lutando também. E aqui um tom mais melancólico, que remete muito ao que o filme vai mostrar depois, né. O filme, ele tem muitos tons de piada, mas eu sinto que ele é um dos filmes, mesmo pro nível do James Gunn, pros filmes mais divertidos da Marvel, toda vez que ele toca nos temas mais sensíveis mesmo, você vê que não tem uma piada quebrando ele, como acontecia, por exemplo, no Thor, Amor e Trovão, né? Você tinha, por exemplo, falando lá sobre o câncer da Jenny, logo em seguida você quebrava essa sensação com uma piada ali, que não foi, assim, na minha opinião, foi um pouco mal encaixado. E aqui não tem nada disso. Aqui, desde o começo do filme, ele mostra que ele vai ser um filme melancólico, vai ser um filme que vai trazer muito aquela sensação de perca, né? A gente tem a sensação de que o Rocket vai morrer, ó, depois de todo o filme, e você vê que todo mundo ali se importa com todo mundo, né? Desde o Quill ali tá mais... Ela até que acaba sendo um pouco até cômica, né? O pessoal carregando, a Nebulosa carregando o Quill ali nos braços, né? Mas no final você sabe o peso ali que ele perdeu alguém que ele amava, mas é uma coisa que você não consegue imaginar, na verdade, né? Porque a pessoa morreu, mas ela tá ali, só que ela não lembra de nada, sabe? Como que você faz a pessoa acontecer? Porque ela não viveu aquilo. Então eu acho que essa introdução aí já mostrou, assim, deu até um animado, já deu um sorriso na cara de quem tava assistindo ali. E aí, Dona Van, o que você achou do Adam Warlock aí? Na verdade, assim, eu tô abrindo aqui pra vocês comentarem até, inclusive, todos os momentos do filme, né? Eu acho que o ponto-chave do personagem é, em algum momento, a Aisha, assim, que ele se refere a Aisha como mãe, né? Apesar de já ter saído, né, do casulo gigante, né? Ela fala que ele saiu muito prematuro. E fora que ele saiu muito prematuro, ele tá acabando de conhecer o mundo agora. Então, apesar de ele se encher como uma figura grande, como ele ser o Warlock, né? Como nos quadrinhos fala, né? Tipo, o supremo místico. O apogeu, né? Como fala o próprio auto-evolucionário em determinado momento, o apogeu do povo dele. Ele tem essa ideia de ser... Que é um pouco messiânica, Felga. A gente pode dizer que ele é um pouco messiânico, porque ele é prometido de ser alguém muito maior do que um soberano comum, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele tem um lado infantil. Tanto que ele, quando ele vai em algum momento, se diverte de ver um bichinho peludinho e fofinho, mas eu quero um cachorrinho pra mim, né? Mas não se preocupa, mãe, eu vou cuidar dele e vou deixar ele educado aos modos do soberano. Então ele tem essa coisa dupla, né? De ser o Messias, mas de ser um Messias que ainda é uma criança, né? É, exatamente. Então, tava todo mundo com essa expectativa de que o Adam Warlock ia aparecer como um super personagem. Não que ele não seja, mas assim, tava todo mundo esperando que ele tivesse outra abordagem, né? Que ele fosse ser eventualmente um grande vilão, né? A arma secreta ali dos soberanos. E aí, na verdade, ele aparece com uma grande arma. Ele é, assim, muito poderoso, né? A gente vê logo no começo, ele consegue facilmente dar conta de todo mundo ali. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, como você falou, né? Ele saiu cedo do casulo, então ele é como se fosse uma criança, né? Mais ou menos. Uma criança ingênua e tá conhecendo o mundo agora. E aí fica, assim, a princípio acho que ficou um pouco estranho, porque você, né, como eu falei, a gente tava esperando um Warlock mais próximo, talvez, do que a gente tenha visto nas revistas. Embora eu não faça tempo que eu não leia alguma coisa cósmica que envolva, na verdade, acho que devo ter lido a Saga do Infinito há muitos anos atrás. Lembro pouco, mas é isso, né? A gente tava esperando um super vilão, eventualmente. Super ele é, eu acho que estavam esperando ele maduro, mas aí é que dá um detalhe, né? Nem nos quadrinhos o Warlock nasceu maduro, né? É, mas acho que tava todo mundo esperando alguma coisa já realmente bem mais adiantada, que ele já nascesse, como você disse, maduro, já consciente, sabendo o que tem que fazer, e não foi o que aconteceu, mas encaixa com o que foi apresentado no filme, né? Eles acabam dando essas explicações, enfim, saiu o casulo mais cedo do que deveria, talvez se tivesse terminado o tempo de incubação total normal ali do processo, ele saísse um pouco melhor, mas enfim, ele saiu com o mais importante, que eram todos os poderes, toda essa força, e aí foi isso que a gente viu, né? Então ele chegou lá em lugar nenhum, já chegou destruindo, por muito pouco não concluiu a missão dele ali, e o filme não terminou com 15 minutos, né, de início ali, de introdução. É engraçado assim, que ele é tão invulnerável que no momento que ele leva a primeira porrada, né, que na verdade foi uma porrada, né, ferrou ele do começo ao fim assim, né, de trespassar ele, né, com o braço da Nebulosa, ele sente dor, né, ele fala, isso doeu, uma coisa assim, né. É, isso. E aí ele vai pra casa, tipo, pros braços da mãe, né, então é uma criança ainda, e exatamente. Eu acho que é bem construído isso, né, que ele vai lá, a próxima cena dele é justamente ele no colo da Aisha, reclamando por ter sentido dor, né, talvez a primeira vez que ele tenha sentido dor, né. Igual uma criança mesmo, que volta pra mãe, exatamente. Pro pai, ai mãe, ele me bateu, faz alguma coisa, é bem nesse sentido mesmo. E todo o conceito dos soberanos, pra estar ali no filme, né, a gente não sabia do contexto maior, é que eles prometeram se vingar dos guardiões, né, porque eles foram enganados, ludibriados, e o ego deles não permitiam ser enganados para um monte de perdedores. Mas agora tem um contexto ainda maior do que, além disso, né? Acabou eles juntando, estão Divino é o grande mestre deles, né? Acabou juntando os dois objetivos. Quer dizer, os guardiões já tinham ali enganado eles, então eles já estavam com essa raiva, com essa vingança aí pra realizar, digamos assim, e aí já juntou com o fato de que o auto-evolucionista é isso, que é o mestre deles, e precisa recuperar o Rocket, então já juntou os dois objetivos e pra ir atrás lá dos guardiões. Só falando também um pouco do começo, o Felga falou da música, concordo bastante. Em toda a franquia de guardiões, né, o James Gunn se preocupou bastante com as músicas que ele utilizaria em cada momento, e eu acho que são sempre boas escolhas, são músicas que fizeram sucesso em suas épocas, e eu acho que funcionou dentro do filme. Eu comentei que nada supera o encaixe das músicas do Guardiões 1, nem do 2, nem do 3, mas é também uma mudança de tom aqui, né? As músicas, a seleção das músicas aqui é muito mais melancólico, mais triste, porque o filme pede isso, né? Isso. Não é muito dançante. Não é. E tem um outro detalhe aí, que pra mim também é importante. A trilha sonora, ela não tá tocando só pra gente como audiência, mas ela tá tocando dentro do filme, né? Logo aí no começo mesmo. O Rocket, ele tá ouvindo a música no aparelho ali, no Zune, e ele tá ouvindo e ele tá cantando, assim, ele tá sentindo. Ele joga no alto-falante da Lugar Nenhum, né? Tá às vezes é no alto-falante da nave, né, que eles botam. Às vezes aí... no quarto, depois que eles botam o Quill pra dormir, né, ele vai pro quarto e tal, ele se recolhe, e ele tá ouvindo a música, então assim, é a música, ela tá tocando pra gente como audiência, mas o personagem tá ouvindo, ele tá sentindo, ele tá cantando ali a música junto, então você percebe essa carga dramática, você percebe o peso da situação, quando você tá na fossa, aí você ouve aquela música, e às vezes é o que você precisava, então você percebe já logo de início esse tom mesmo, o Rock ali, pensativo, e ele tá cantando a música, eles vão andando, pega o Quill lá no bar, e é uma cena bem engraçada, o Quill bêbado lá, e eles levam ele botam ele pra dormir. Mas é isso, acho que as músicas podem não ser as melhores em comparação com os outros, como você disse, mas elas funcionam de uma forma mais profunda, né? Não só pra audiência, mas também pros personagens. A cena chocante do primeiro arco lá, vamos dizer assim, do primeiro ato, né, que é a introdução do Adam Warlock, tem como consequência principal o Rocket ter colocado numa situação tão crítica que ele sai correndo desesperadamente pra acionar o que eles chamam de Medkit, que é uma coisa que o James Gunn introduziu, não tinha sido falado sobre nada disso antes, né, que é como se fosse um tipo de cinto em que eles fazem, digamos assim, os primeiros socorros imediatos para ninguém morrer, né? Não quer dizer que ele cura imediatamente as pessoas, mas ele é capaz de pegar um braço quebrado e reconstruir ele ao que era antes. Resolve muita coisa, né? sim, né? E aí, na situação do Rocket, isso aí acaba disparando, digamos assim, um curto-circuito dentro dele, em que imediatamente leva digamos assim, a piorar a situação dele, né? Já tinha sido ferido pelo Warlock. E aí se descobre que ele tinha, dentro daquele construto que ele era, né, uma trava de segurança, né, um kill switch, que seria uma coisa assim, ó, se alguém for querer estudar o Rocket, abrir o Rocket, ver como é que ele funciona, eu tenho um mecanismo aqui que vai detonar ele. E aí o que acontece? O Guardiões da Galáxia meio que saem desesperados de onde tá em lugar nenhum, né, pra tentar encontrar uma solução pra saber como é que salvar ele, né. Enfim, isso nos leva a conhecer mais sobre quem é o Rocket Raccoon, que é, digamos assim, a história de origem dele sempre foi uma coisa meio citada em comentários uma ou outras vezes, tanto no Guardiões da Galáxia 1, quando fala que ele foi feito, né, quando eu fui desmontado e montado várias vezes, eu não pedi pra ser isso, ou no Guardiões da Galáxia 2, quando o Yondu comenta brevemente que sabe bem quem ele é, e que, enfim, comenta que, né, que ele, os cientistas que fizeram ele, mas nunca foi trabalhado isso de fato, né? Tinha, na verdade, apenas um easter egg que teve até que ser modificado aqui, né? Durante a ficha de criminal do Rocket, aparece que ele tem uma parceira chamada Layla. Quem conhece os quadrinhos já associou o nome, mas esse nome teve que ser desconsiderado aí, porque a Layla, na verdade, nunca foi parceira de crime dele, já que, para o volume 3, né, o James Gunn foi recontar a história do Rocket com uma coisa bem triste. Isso vai ser contado no filme ao longo de vários flashbacks, mas eu acho que a gente pode juntar todos eles aqui para comentar um pouco como é que foi bem feito e como é que foi sensível essa ideia de trazer uma origem dos quadrinhos que também tinha um contexto bastante legal lá. Quem fez foi o Bill Mantlo, né, que escreveu aquela história do Meio Mundo, né, e aqui introduz os personagens que os principais, né, daquela história, de uma outra maneira, uma maneira mais pé no chão, né, que é o a Layla, né, é uma lontra, o Tiffs, né, lá no outro ele é chamado de Walrus, né, que é um comandante lá, e a coelhinha chamada de Flora aqui, ela é uma outra, é um personagem bem diferente, mas ela lembraria o Harry lá, que é um coelho que é o antagonista do Rocket da história. Então ela pegou essas coisas assim similares, a gente não vai falar sobre a introdução do Rocket aqui nos quadrinhos, porque a gente já tem um podcast sobre isso. Mas a ideia é ver como é que ele conseguiu pegar esses elementos e ser sensível o suficiente pra dar uma história que, mesmo que não é muito chegada à causa animal, não tem como não chorar naquelas cenas lá. Tanto na cena que reconstrói o Rocket, que ele é pego assim, logo no começo do filme, puxado pra fora, e depois ele é reconstruído lá, você vê que eles acoplam uma mão, modificam o esqueleto dele, é um esqueleto agora meio cibernético, né, e no começo do filme tá sem pelos em algumas partes, então dá pra ver bem que foi isso, né. E aí você conhece ao mesmo tempo um pouco mais de quem é o Auto Evolucionário, que não tem nada a ver com a origem do Rocket nos quadrinhos, mas tem muito a ver com essa ideia de transformar animais digamos assim, humanimals, né, humanos animais, né. Mas nos quadrinhos eles chamam de novos homens, né? Que seriam de transformar animais comuns, né? E jogar o raio evolucionário dele, né? E transformar eles em criaturas humanoides, né? Tem vários elementos ali, então ele misturou as duas coisas numa só. Mostrou um lado do auto-evolucionário que eu acho curioso que muita gente... disse que o Alto Velocidade Squad não é assim, mas como não é, ele sempre foi um cara meio eugenista com a ideia de melhorar, né? Ele só é disfarçado num discurso bom. O Felga gravou podcast comigo recentemente, sabe bem disso, né? Ele sempre teve a ideia de transformar os seres inferiores e superiores e dar um código de conduta de cavaleiros... templários para ele, né, de serem figuras grandiosas, de boas almas e por aí vai. Isso estava meio que apenas escondido, mas o contexto sempre teve lá. E em vários momentos do quadrinho, o auto-evolucionário chegou a eliminar espécies inferiores e pode deixar as superiores. Não ao nível do Apocalipse, mas teve histórias assim, né? Lá na Guerra do Alto Evolucionário tem alguns exemplos disso. Então ele pega esses dois contextos do quadrinho assim, diferentes, essas duas ideias, junta aqui e cria uma história assim, pesada, né? E ao mesmo tempo é muito bem feita, porque não de jeito nenhum ficou caricato, ficou emotivo e ficou sensível, né? Essa história. João, o que é que você achou de finalmente saber da origem do Rocket aí? Cara, você já começa com aquele tom de... aquele sentimento de fofura, né? Que você olha e fala, vê o Rocket ali bebê, e fala, nossa, que fofo, mas ao mesmo tempo, seu coração aperta. Na hora que vem aquela mão pra pegar ele se afasta, aí logo depois já dá um corte, né? E daí mostra o Rocket mais velho. Mas ao decorrer de tudo que é mostrado, você tem um sentimento muito grande de inocência, né? Dos animais que estão ali, né? Tem ali a Layla, o chão, né? E o Dentes, né? E você tem um sentimento muito forte de inocência, porque eles não têm a magnitude do quão horrível, né? O que eles estão vivendo ali é aquela cena onde o Rocket, né? Logo que ele acabou de sofrer os experimentos, ele é colocado na cela, ele pega, vira pra Layla e fala, dói. Tipo, com um tom, assim, sabe? Tipo, dói. Nossa, tipo, não sei. Pra você não ter sentido, né? O peso da... Sai de uma mesa de operação todo revirado. O esqueleto dele deve estar todo doendo, né? Exatamente. Você vê até o couro assim, na cabeça dele, né? E graça da Layla, né? Pegando um paninho, lambendo. Feito, assim, é uma coisa meio humana de passar o paninho, mas ao mesmo tempo de animal, de lamber e passar nele, né? Sim, e a construção que eles têm ali, apoio entre si, né? Que são... É o mundo que eles vivem, né? Tudo que eles têm de realidade é o que eles estão vivendo ali. Então eles gostam, né, de estar entre eles, porque eles falam, nossa, é muito bom ter amigos. Eles não têm a noção de qual que é, como que é a vida fora dali, eles não têm noção do como eles estão vivendo uma coisa terrível, sabe? Eles, né, até a partir do momento ali que o Otto Evolucionário, né, que, vamos ser sinceros, ele tem uma ideia, assim, bem alinhada ali com, sei lá, os ideais na lista da eugenia, né, de pegar um ser ali e colocar de uma forma que ele seja, nada do que seja da raça pura, que seja, trata ali o Rock, né, os outros animais em geral como códigos, né, como os judeus, eles eram tratados ali na época da Segunda Guerra. Então ele tem, assim, um vilão, assim, sabe, as pessoas falaram que não, porque não faz muito sentido, né, ainda não é convence muito. Eu acho que não, existem sim pessoas assim que chegam no nível de loucura, né, de assim, vai o Hitler, né, como exemplo. O nível do Auto Evolucionário, acho que a inspiração principal dele, pra quem lê o livro, a gente comentou isso no podcast, é o Dr. Moreau, do livro do H.G. Wells, né? E até que, assim, a parte que é a construção do Rocket é bastante similar à construção do que é o Dr. Moreau, né? Ele não tinha genética naquela época, um livro de 1800 cacetada, né, bolinha. E ele, a ideia é que ele reopere os animais, ele sai mudando a posição da coluna, colocando apetrechos, forçando, colocando mecanismos para os animais ficarem eretos, né? E qual a intenção dele, não, a motivação, né, dele. É apenas, digamos assim, quase uma coisa meio divina de poder reconstruir uma obra melhor do que aquela que nasceu. Então, assim, eu falei até o termo eugenista, mas muda um pouco porque eugenista é meio que pra meio que afunilar a qualidade da raça. Ele parecia, porque ele fez isso várias vezes, você vê que ao longo do filme ele comenta, eu fiz os Sovereigns, fez os Humanimals, que são aqueles que aparecem mais pra frente aí num outro arco, né, no outro ato do filme. Fez os Animans, faz vários outros. Então ele chega e faz os experimentos dele e quer ver se ele faz melhor. Então é uma coisa um pouco diferente, porque ele não afunila, ele se experimenta, né? Mas a ideia é a mesma, praticamente, né? Tipo, esse ar divino de querer achar que alguns são inferiores e o que ele faz ali, no caso, é superior, né? Sim, no sentido de fazer pesquisa, né, com seres vivos, né? E a gente até vê um pouco, né, que você deu o exemplo dos quadrinhos. Eu tenho até o exemplo, sei lá, na Guerra Revolucionária, quando ele vai pegar lá o estopiroide, né, por exemplo. Sim, os moloides, eles matam, né? Eles acham eles inferiores e querem fazer uma massacre com ele. Bem lembrado, né? Sim, e eu acho todo o jogo de câmera ali na cena deles, até o momento, né, que ele percebe, né, que ele vai e leva o Rock pra mostrar o que ele tá construindo, né, que é uma utopia, né, o paraíso lá que eles falam muito. É tipo, ah, eu quero conhecer o céu, eu quero viajar, né, quero sair pra ter um foguete e mostrar ali. Então, essa era toda a vivência ali que você tinha pra aqueles quatro animaizinhos ali, que ele, como eu falei, ele não tinha noção de como eles estavam, porque é um ar tão inocente, mas ao mesmo tempo você sabe, né, tipo, ele é tão pesado, porque ele tem essa mistura de inocência com, né, com esse ar pesado, e com a construção depois, né, que o autobusionário, ele percebe que o Rock, ele é mais, né, ele tem, ele, não necessariamente ele é mais inteligente, mas ele sabe de mais coisas que ele não sabe. Aí ele mostra, por exemplo, ele tá construindo lá uma nova raça, né, que é tentando fazer o híbrido, né, dos humanos com os animais. Ele chamou de patelada, né? Uma tradução meio horrível, né, eles podiam dizer a cepa não, também é meio de bactéria, mas ele podia dizer outra coisa, né, o aumento lá, era 89 do Rocket, né, todos aqueles que estavam ali precisaram 89, eles vão dizer que era o número 90, Eu também achei estranha essa palavra, e até te perguntar, e sim, você que trabalha em laboratório... Não, eu tô procurando agora, eu mesmo critiquei, eu tô procurando uma palavra, mas seria, sei lá, o lote, vamos dizer o lote. Eu tinha pensado em lote, mas vou perguntar pro Coveiro, eu trabalho em laboratório, como se vocês falam batelada. Não existe essa. seria não se encaixa nada desse parecido, né, porque ali tá, esse termo é como se fosse algo mais meio que industrial, né? Pelo o jeito que falou, né? Mas não é o caso, entendeu? Não se encaixaria nada do que a gente faz. Mas seria o lote. Pronto, o lote X, né? Feito um produto que sai de fábrica, tem aquele lote todo que foi feito uma vez só, seria isso, né? No original, como é que é o termo que eles usam? É batch? Batch. Uma coisa assim. Igual do batch lá do Star Wars, né? Isso, que pra mim, batch também sempre foi lote. Eu entendo como lote, mas você pode ter um outro significado aí, dependendo do contexto. Final do flashback que é quando o Rock ele percebe, na verdade mostrou ali que ele não era tão ingênuo como a gente pensava de acordo com todo o flashback. Ele sabia que alguma coisa estava errada ali, ele sabia que tinha algum momento que ele precisava escapar. E no momento que ele tá escapando, que a Layla abraça ele, você conseguiu, né? Só porque a pessoa não tem um coração pra não se emocionar com aquela cena, que é quando ele perde todos os amigos dele. E, mano, aquela cena é muito pesada. Todo o jogo de câmera, toda a construção, assim, a tensão. Como eu falei, todo esse flashback... O choro dele é de cortar o coração. Sim, todo esse flashback, ele não tem nenhuma piada, né? Como eu falei, as pessoas reclamam de ter piadas e, assim, não teve. Ele é muito pesado, ele é muito, muito forte, muito dramático. Então, aqui, como eu falei, de cortar o coração essa cena aqui. É, cara, o João falou aí, né, é pesado, e a minha sensação, assim, quando terminou o filme, né, depois de ter assistido e repensando, eu falei pro pessoal, assim, nossa, é como se o James Gunn, ele tivesse no começo do filme, eu começo a contar esses flashbacks, é como se ele tivesse enfiado uma faca na gente e ele vai aos poucos torcendo, né, porque você vai vendo a história e você já imagina o que vai acontecer, mas os personagens não têm ideia, né, eles são ali inocentes, embora eles estejam sofrendo e passando por várias, tenham passado por várias cirurgias, né, foram ali reconstruídos, já sofreram bastante, mesmo assim eles ainda acreditam, vão para um lugar melhor, né, quando o Rocket vê lá o que está sendo feito e eles começam a achar que é para eles, enfim. Então você já imagina que isso não vai terminar bem e você já vai sofrendo desde o começo. Então mas foi assim maravilhoso, como o João acabou de falar, não tem piada, é só o drama mesmo, você acompanha a vida deles ali, o sofrimento e a amizade que eles criam, né? O laço de amizade que eles criam ali, que é muito forte, é uma coisa muito bonita. E óbvio, isso tudo serve para quando conclui essa parte da história, toda essa carga, e quem não se emocionou com a resolução da história desses animais aí, não tem coração não, porque é bem pesado. Mas então é interessante, né, você ver a criação do Rocket e ver como o auto-evolucionário, apesar de fazer tudo o que ele faz, de tudo que ele já conseguiu nos avanços, nos estudos dele, um ego frágil, né? Quando ele percebeu que uma das criações dele podia eventualmente ser mais inteligente, ou pelo menos pensar em coisas que ninguém mais havia pensado, como em uma das falas ele cita, né? Quando ele cria... O curioso é que, assim, um filme todo gira em torno dele querer recuperar o 89P13, uma coisa assim, né? Que é o número do Rocket. E eu acho que o ponto fundamental ali é que ele quer reproduzir mais Rockets, né? Não é só questão de inveja, ele fica surpreendido, mas ao mesmo tempo você vê que ele fica orgulhoso, porque ele fica dando uma risada meio histérica, meio doida assim. Mas ele fala: olha, mas você é muito feio, olha suas patinhas todas desengonçadas, tudo meio que é quebrado, você tá todo assim, essas feridas e tal. Então ele tem também uma aversão ao que é feio, vamos colocar aqui, ao que é grotesco, né? Então ele queria criar uma coisa bela, bonita e inteligente. Então o Rocket tinha um cérebro, e ele ficou abismado. Talvez, como algumas pessoas colocam, né, o Rocket, a inteligência do Rocket fosse além do que era, do que ele criou, mas ele tinha um certo orgulho de o Rocket ser o que era. Só que ele nunca conseguiu, porque meio que foi pelo acaso, pelo visto, né, reproduzir seres capazes de ter a ideia do Rocket de criar, ou de estar uma mente muito à frente, de perceber aquela situação, aquele erro que ele fez, né, de criar os humanimals, né, de aquele erro na filtragem lá do produto, que deixava eles nervosos lá, deixava eles raivosos, né. Nenhum outro ele conseguiu reproduzir, né, de ter uma mente assim ao extremo. Nem os mais recentes, né, que aparece lá pro final, ele mesmo fala: pô, eles são capazes de aprender mais rápido, são capazes disso, são capazes daquilo, mas nenhum deles é capaz de elaborar uma coisa do nada assim, surpreendente, como o 89P13. Nenhuma das outras raças foi capaz de pensar aquilo que ninguém pensou, e que o Rocket, embora ainda fosse lá naquela cena, ainda fosse novo, né, digamos assim, ele bateu o olho, enxergou o problema, e aí, assim, em parte, concordo com o que você disse, que o revolucionário fica até meio orgulhoso, mas eu acho que ele sentiu foi mais inveja, né, porque como que algo que ele criou foi capaz de pensar em algo que ele mesmo não conseguiu enxergar. Aí sim, ele vai atrás pra tentar estudar, pra tentar entender e reproduzir aquilo que ele criou, mas acho que feriu ali, feriu bastante o ego dele, e ele, justamente, como que um ser que era inferior ainda, como ele diz, feio, na concepção dele ali, era capaz de pensar coisas desse tipo, que ele mesmo é o auto-evolucionário, que já criou tanta coisa, enfim... Seria o topo ali na questão de inteligência, digamos assim, não conseguiu. Então o Rocket acaba ferindo ali o ego dele. E é isso, a gente acompanha a turminha ali de amigos e já imaginando o que vai acontecer. Você sabe, você percebe o que vai acontecer, mas quando acontece parece que você não tá preparado. Que é o que eu falei, o James Gunn, ele vai aos poucos, soltando um pouquinho, enfiando a faca e torcendo, e no final ele acaba com a gente, com essa história. E aí eu queria só citar uma coisa que eu achei interessante. Em algum dos momentos, o Rocket, ele vai sempre, entre uma experiência e outra, né, com o auto-evolucionário, ele vai pegando as peças, vai jogando dentro da jaula dele, e no final ele monta, ele junta aquelas peças e monta uma chave, né, pra abrir a jaula, pra eles fugirem ali, ele solta os amigos, enfim, eles tentam fazer aquela fuga. Eu percebi que no começo do filme, depois que eles põem o Quill pra dormir, o Rocket, ele tava com aquela chave na mão. Ele, quando ele vai lá, ele vai pro quarto dele, aí eu fiquei pensando, até comentei com com o pessoal. É, ele tá sempre, será que ele tá sempre com, aquela, com aquilo no bolso? Será que ele sempre pega como uma forma de lembrança e anda com aquilo no bolso? Ou ele tava ali, ele pegou aquilo na mão, ele tava com alguma ideia do tipo, sei lá, lembrando de tudo aquilo que ele passou, lembrando que tem vários animais passando por experiências, será que ele já tava pensando em planejar alguma coisa, em falar pra alguém? Não, isso não, porque... Porque ele nunca se enxergou como um animal irracional. Sabe de onde ele veio? É, na verdade, ele tava só lembrando mesmo. E, na verdade, é um recurso narrativo do filme pra remontar a cena, pra dizer que aquilo era um negócio importante, né? Eventualmente, ele anda com aquilo como uma recordação. É, sim. Ele guarda desde do começo. Esse, cara, essa cena, esse flashback, cara, é realmente de cortar o coração mesmo, cara. E, de certa forma, foi importante porque o Guardiões da Galáxia precisava de um vilão que eu conheço. Você realmente quisesse socar ele, cara. Como eu queria ter socado o Alto Evolucionário ali, sabe? Porque, assim, cara, um filme de super-herói precisa de um vilão que você queira dar umas porradas. E o James Gunn entregou, né? É, o Alto Evolucionário, assim, pode ser que nos quadrinhos ele não seja tanto assim, mas entregou um vilão, cara, realmente, que poderia até, não sei se vão usar alguma coisa narrativa e tal, mas poderia ser um grande vilão de uma fase da Marvel, cara. O James Gunn entregou, assim, um vilão muito bom para as coisas. Então, talvez é um dos melhores personagens, um dos melhores vilões, né? Que o James Gunn escolhe os vilões dele para serem desprezíveis, né? Então, até então, naquele momento, o Ronan foi assim, o pai do Peter Quill extremamente desprezível e o Alto Evolucionário. Então, não existe aquele vilão em que você entende o lado do vilão com o James Gunn, né? Isso fica bem... Não, é... Bom, não, isso. Então, as coisas é preto no branco. E, cara... essa parte, cara, ela é como falou, e você, mas assim, cara, você a todo tempo torce pra aqueles quatro, né? A todo tempo você fala, meu, esses bichos têm que escapar, esse pessoal tem que sair. Você se envolve, cara, com o coisa. E o detalhe, os flashbacks é todo dentro de uma corrida pra salvar a vida do Rocket, né? Enquanto ele tá tendo os flashbacks, tá tendo uma corrida alucinada dos Guardiões pra poder salvá-lo, né? É, tá lá ele na mesa de operação, né? Na operação não, mesa de manutenção dele. Mesa de procedimentos médicos. É, arfando lá. E a cada vez que foca, né? Que lembra dele que ele tá lá, você volta pro flashback. Vai lá e volta. Assim, e toda a construção do, vamos dizer assim, porque tem também, né, o vai, ele a Layla, depois encontra ele até lá, a próxima morte, encontra eles, e a Layla fala, agora não, você ainda tem um propósito. É, cara, a construção é muito boa. Mas e você torce, você já imagina o que vai acontecer, né? Mas você torce para que tenha aqueles quatro ali, tenha algum tipo de final feliz. Certo. Mas, cara, é assim, cara. Acho que foi uma das cenas mais emocionantes que eu já vi num dos filmes da Marvel, cara. Que foi exatamente essa a cena, né? Que eles são mortos pelo Alto Evolucionário, né? E aí o Rocket escapando, né? Cara, de longe, e na cara dele também, né? Aquele choro com acesso de fúria e a mudança que ele tem pra ele atirar nas pessoas, né? E virar, tipo, um badass ali, né? Foi bem... Assim, é rápido tudo, do jeito que acontece, né? Ele vai ao chão e ele se ergue pra poder, ao menos ele sobreviver, mas ao mesmo tempo você não acha nada daquilo forçado, né? Ele entra do desespero. Não, é tudo... Não, e toda a construção, né? A gente sempre viu o Rocket, né? Esse é um lado, a gente sempre viu o Rocket como um sarcástico, né? Como o badass, o sarcástico, né? Que não se importava com ninguém, com nada, né? O Guardiões da Galáxia 1 apresenta isso. É, né? O Yondu disse que justamente que ele escondia isso, né? Que ele sabia muito bem que ele era e que ele escondia isso. Exatamente. Na verdade, assim, já me intrometendo no que o Felga tá falando aí, ao longo de todo o filme você consegue construir o que é o Rocket com essas cenas, né? Ele não quer se afeiçoar às pessoas, porque ele teve uma perda muito grande ali dos dos três amiguinhos dele, né? Ele seria o quarto, né? Então ele também tem uma certa resistência de estar no grupo ali e não, diz que não se importa com os grupos, né? Porque talvez em algum momento ele perca essas pessoas. E aí ele não quer se afeiçoar, vamos dizer assim, se criar os laços, né? Ao mesmo tempo, você vê outra característica, assim, que é muito sutil do Rocket. E você fala assim, não, isso era só uma piada. E não é. O Rocket tá a todo momento, assim, E é instintivo isso, tá? É instintivo porque parte é dos guaxinins de querer realmente pegar coisas e roubar coisas, mas vê qual é o grande interesse dele. É pegar um olho mecânico, um braço mecânico, uma pata mecânica. E o que é que isso significa pra ele? Significa que os amigos deles eram também criaturas assim, que estavam, que viviam, né? Sobreviviam com pedaços mecânicos, né? O Aulus lá, a moça, né? Ele, pra poder piscar, era uma coisa mecânica. A coelhinha, pra poder falar e pra poder comer, era uma focinheira mecânica e umas patas de aranha. A Layla não tinha braços, tinha os braços mecânicos, tudo aquilo que a gente achava que era só uma piada, tem uma camada a mais aqui. É muito feito. É incrível como, vamos dizer assim, né, no terceiro, muitas coisas do Rocket se explicam, né? E também, cara, a gente, assim, que a gente sabia que ele era um baita, vamos dizer assim, engenheiro e tal, porque parece tá no pau a pau com o Tony Stark, né? A gente tava falando do braço, dos poderes da Nebulosa, foram inspirados em Tony Stark, né? Obviamente, tá ali na cara pra ver. Mas quem redesenhou tudo isso foi o Rocket, né? Tem um momento que ela fala, não, a gente tem que salvar esse cara, porque foi ele que me deu esse braço, me deu esse, vamos dizer assim, esses aprimoramentos, né? E aí a gente vê o cara realmente que é uma inteligência nível, né, Tony Stark mesmo, né? Bom, saindo dos flashbacks e voltando um pouco ao filme, né? A gente vê que pra conseguir achar a trava de segurança, né, e destravar ela, saber como destravar, eles recorrem aos velhos companheiros saqueadores, né, os Ravagers, né, e eles descobrem que tem que se infiltrar na Orgocorp, né? Só que antes disso, o Peter Quill, que no começo do filme teria deixa bem claro que tá sofrendo pela Gamora, descobre que a Gamora já tá junto com os saqueadores e vai ser a membro do grupo lá, escolhida pra se infiltrar, né? A Nebulosa todo momento mantinha o contato com ela, e aí a gente vê um choque de realidade do Peter Quill, achando que aquela Gamora é a Gamora, né? E não é. Ela agora é uma personagem completamente diferente, não tem a ligação com o Peter Quill, não se envolveu com ele, não tem a ligação com os Guardiões da Galáxia, não tem aquele sentimento de família. Talvez o pouco tempo que ela tenha, desde o Ultimato pra cá, ela se juntou com um bando de arruaceiros que são saqueadores, que é uma conduta mais de pirata do que de heróis, né? E o filme, pra mim, dá uma guinada muito legal na ideia de que Ultimato, ele meio que ameniza a morte da Gamorra da Guerra Infinita, que deixou todo mundo chocado. Porque ela tá de volta, então você fala assim, ah, daqui a pouco eles vão encontrar a Gamora de novo e vai ser todo mundo feliz de novo. Só que o James Gunn pensa, bom, já aconteceu isso, tem um impacto grande da morte dela, mas eu não posso dizer que ela é a mesma Gamora. Então, assim, ao longo desse filme, outra coisa que é tão impactante quanto, e isso é legal porque constrói principalmente pro Peter Quill isso, né, pra fundamentar mais o personagem dele, já que ele seria, depois do Rocket, né, a gente sabe que o Rocket agora é o principal, mas seria o segundo principal dos Guardiões, né, ele constrói a ideia do que o Peter Quill vai ter que lidar de novo com o sentimento de perda, porque aquela não é a Gamora, né, e isso pra mim foi uma grande sacada, inclusive que segue até o final, e a gente vê que ela até, ela por ser ela, né, até acha o Peter Quill, sei lá, legal, se engraça um pouquinho, mas não é a mesma personagem. E isso toma um rumo totalmente diferente, né? Enfim, fora isso, a gente tem de novo um monte de participações especiais dos saqueadores ali, que surgem antes do grupo se enfrentar na Orgocorp, né? Que aí vai desde Sylvester Stallone, que faz o Starkar, né? O Águia Estelar. Enfim, volta vários personagens do grupo que tem referências aos Guardiões da Galáxia original dos quadrinhos, enfim, que estão lá, né? É assim, a gente tava esperando pra saber como é que seria a Gamora pós-Ultimato, né? Porque realmente tem essa quebra, a trazer ela de volta e meio que colocando ela, no, vamos dizer assim, no time dos mocinhos, vamos dizer assim, lá no final do Ultimato e tal, meio que dá aquela coisa, deu uma amenizada, né, na morte, né? Porque foi uma das cenas mais chocantes, né, de Guerra Infinita, né? E aqui o James Gunn trabalha muito bem isso, ele realmente fala, não, essa Gamora, ela tem que ser diferente da Gamora que estava, né, até, vamos dizer assim, até Guerra Infinita, né, é outra personagem, é outra construção, e dá pra ver, cara, que tem uma inversão interessante, né, de Gamora e Nebulosa, né, a Nebulosa que se você pegar ela, acho que lá no Guardiões 2, né, que era, vamos dizer assim, ela acabou ajudando, né, o grupo, tal, não sei o que, mas de uma forma muito relutante, tal. E como você falou, a construção dela em Guerra Infinita e Ultimato foi importante, né, para o resultado da Nebulosa que nós temos hoje, né? Mas você percebe que a Nebulosa é uma pessoa muito mais centrada agora, muito mais calma, né? E antes ela sempre foi, era estressada, nervosa e tal, que saía atirando por aí e tal. E aí quem ocupa agora esse lugar é a Gamora, né? A Gamora tá muito mais acelerada, muito mais nervosa, muito mais impaciente, sabe? E você vê, não só, você vê ela constantemente querendo pular fora desse barco, né? Todo mundo ali se, sabe? Vamos dizer assim, ninguém, como é que é o lance lá? Ninguém solta a mão de ninguém, né? Todo mundo ali, enquanto ela constantemente querendo cair fora, né? No final ela passa em ver o sentimento de família e tal, mas você vê que é nitidamente uma outra personagem, pra tristeza do Peter Quill, né? Que rende cenas hilárias, né? Ah, como lá na parte da invasão da Orgocop, lá ele liga lá o canal pra conversar com ela e todo mundo ouvindo, e aí depois explicam lá como é que são os canais do som, e aí o Drax fala, mas é muito óbvio essa coisa, como é que você não entendeu? Muito genial, cara. E ela não, vamos dizer assim, o que eu acho que o legal do filme é que respeita isso, fala, essa Gamora não é a Gamora pré-Ultimato, Guerra Infinita. Não é a Gamora em Guardiões 1 e esteve lá com o Peter Quill e tal em Guardiões 2, certo? Ela é a Gamora dos Guardiões 1, mas antes de conhecer o Peter Quill, porque, vamos dizer assim, ela foi tirada da linha temporal do momento que Peter Quill ia roubar a Orbe, né? Por aí. Então assim, é como se fosse, ela passou, digamos assim, um tempo, né, onde ela foi arrancada, só que ela era meio arisca, mas não sei se ela era tanto arisca ali no primeiro filme, mas ela tá muito mais parecida com a mulher mais fatal, né, mais terrível do universo dos quadrinhos, como a mulher fala, mais, né, perigosa da galáxia, né, do que... Atirando a perna das pessoas para as pessoas fazerem o que ela quer e... né, o Peter Quill fica lá, que é o Peter Quill tentando resolver na lábia as coisas, né, e ela querendo só resolver na bala, né. É muito boa a dinâmica que o James Gunn constrói, e como ele, vamos dizer assim, ao longo do filme, né, ele vai também tratando, né, esse trauma, né, do Peter Quill, né, porque de certa forma foi graças a esse trauma, né, que ferrou tudo, né, em Guerra Infinita, né. Se o Peter Quill tivesse controlado lá a coisa, eles teriam ganhado lá o time lá de que tava lá em Titã, teria controlado a situação, mas por causa do, vamos dizer assim, desse trauma, né? E é uma forma do, vamos dizer assim, ao longo do filme ser tratado isso. E curioso que o James Gunn, assim, dentro do contexto aqui fora do filme, né? O James Gunn não gosta muito dessa cena do Peter Quill ter perdido as estribeiras lá e ter sido o responsável por libertar Thanos, né? Ele já deixou isso claro em entrevista. E aí ele bota no filme ele bota o Peter Quill pra fazer uma recapitulação dessa cena. É, e é muito hilário, né? Que ele fala, eu quase vacilei, destruí o universo, fazer o quê? Tava doidão, uma coisa assim. Por causa de você, que eu perdi você. E essa cena do elevador é muito boa. Aí a Nebulosa, ela vira assim, ela tá com uma cara, tipo, eu não acredito, ele vai contar essa história pela enésima vez, eu não aguento mais ouvir essa mesma lá na cara. Ela faz uma cara de que ela tava prestando atenção e ela falou, é isso que ele contou, tirando alguns detalhes, é basicamente isso aí mesmo que aconteceu. Um bom resumo. Ela faz uma cara do tipo, eu não aguento mais ouvir essa história. Pra mim, já era de se esperar que a Gamora, óbvio, não seria a mesma, né? Como a gente acabou de falar, ela foi retirada aí lá do Guardiões 1, de um pouco antes do encontro que ela teria com os Guardiões lá no primeiro filme. Ela foi retirada de lá, foi trazida aqui pra frente já após o estalo, enfim. Então ela cortou, fez, né, pegou um atalho aí, cortou um monte de coisa, então... Ela não teve nada daquelas experiências e não teria como ser a mesma pessoa. E até no final do Ultimato mesmo, já fica claro que ela não é, óbvio que ela não é a mesma e que ela não vai dar muita bola pro Peter, né? E aí então ele fica durante o filme tentando reconstruir, vamos dizer assim, essa conexão que ele tinha com a Gamora, tentando lembrar e comentar das coisas que eles fizeram e das coisas que eles viveram juntos. E ela sempre desviando, sempre rejeitando. falando. E essa parte aí, quando ele reconta a história, realmente ela é muito engraçada. Mas é isso, então ele passa o filme tentando reconstruir a relação dele com a Gamora, até entender que lá mais pro final que não vai rolar. Ela também não quer, até entende, vamos dizer assim, percebe a família que eles são, mas ela não é mais parte daquilo. E não sei quanto tempo que passa ali no final do ultimato até esse ponto, mas ela já criou laços, vamos dizer assim, lá com os saqueadores, né? Ela volta lá pra eles, enfim. Mas é isso, então quando eles vão lá, então seguindo ali a linha do filme, eles vão invadir lá a Orgocorp pra conseguir a informação que eles precisam sobre o Rocket pra passar lá pela trava de segurança. É, como o Felga falou, né? O Quill tentando resolver na conversa e ela dando tiro, vamos logo, vamos resolver, vamos sair daqui, né? E gera uma sequências de ação, sequências de luta, tiro e bastante piada. E é bem. Fica bem legal pra esse tipo de filme. Pra quebrar um pouco aquilo que a gente vinha vendo nos flashbacks. A cada momento que a gente vê um flashback mais pesado e mais carregado de emoção do Rocket, a gente tinha, entre uma coisa e outra, essas sequências aí. Então, nessa parte de invasão, pra tentar descobrir lá as informações, né? É, você falou bem, né? Enfim, é tão doida esse negócio do Orgocorp aí que, enfim, daqui a pouco a gente volta pra ela aí, porque tem que ser uma mente muito doentia pra imaginar aquilo tudo. Pegando o gancho aí da Gamora, eu acho muito interessante porque vocês já falaram tudo, né? Todo mundo tinha expectativa de que ela ia do ponto A até o ponto B, mas de repente ela descobriu que tinha um ponto C, e que faz todo sentido. Ela deveria, né, ter uma evolução normal da personagem, né? Então agora ela é mais ácida, ela é mais... Tem até as brincadeiras, né, que várias caras ali com o Quill, por exemplo, aquela cena que ele fala, não, mas você era assim, você era assado. Daí ela pega e fala assim, essa pessoa não parece comigo, parece mais com ela. Daí aponta pra Nebulosa, daí ele olha pra Nebulosa, aí faz aquela cena, né, nossa, se bem que eu nunca tinha parado a pensar que seus olhos são tão negros, né, dela, meus olhos, foi que meu pai tirou, ele pegou e reconstruiu várias vezes, tipo, é uma cena muito, muito boa. Então a Gamora, ela tendo essa, ela tá de volta ao grupo, não estando no grupo, né, ela deixa bem claro que ela não tá ali, não queria estar ali, ela só tá ali porque, né, ela precisa estar, né. E eu acho até legal também a interação dela com a Nebulosa, né, que ela acaba transicionando, né, acaba indo pra um outro caminho que não estava antes, né, que, né, afinal de Ultimato, quando essa Gamora encontra a Nebulosa, elas falam uma pra outra, né, a Nebulosa fala pra ela, nós nos tornamos amigas, no momento até irmãs, né, só que aqui você vê que elas têm, assim, um leve carinho, né, que quando elas se encontram, elas acaba rugindo uma pra outra, né, e aqui elas têm um leve carinho, mas não é a mesma interação que elas estavam construindo até então, né? Tudo bem que, né, elas não necessariamente vão demonstrar aquele amor fraternal de irmão, né, que é colocado. Então, é que sabe que elas têm uma vivência totalmente diferente daqui. Mas eu acho muito legal essa dinâmica aqui que entre as personagens, e você ver uma nova personagem, né, a Gamora, é uma Gamora de uma realidade alternativa, né? Dentro dos quadrinhos é bem comum, né, ter personagens de outras realidades ali mesmo que já morreram, né? Pega, sei lá, a própria Fayla Vel, usando aqui exemplo do quadrinho, ela morreu, dela veio pro universo meio dentro dos quadrinhos, e hoje em dia ela tá lá. É tipo, é uma versão da Gamora diferente agora dentro dos quadrinhos do MCU, né? Então, acho bem bacana, bem colocado, bem encaixado. E o legal é que você agora realmente sente, voltando atrás, que perdeu uma personagem. Acho que o mais interessante é isso, né? Você sente que são duas personagens diferentes depois desse filme. E agora, realmente, a gente perdeu uma Guardiã da Galáxia em Ultimato, né? Em Ultimatão, em Guerra Infinita, né? Aquela Gamora realmente não tem volta, né? Deixou bem claro nesse filme. Inclusive, assim, nos momentos finais, que todo mundo se abraça, ela não se junta ao coro, vamos dizer assim, né? Ela fica afastada lá, porque aquela pessoa, infelizmente, morreu. Eu acho que é bem legal. Mas ela tá ali, como vocês falaram, pra um motivo, né? Que é justamente ajudar o pessoal a se infiltrar na Orgocorp lá, que é... funciona como se fosse uma empresa, né? Uma coisa assim, né? Que o auto-evolucionário usa como se fosse a cara dele para vender a tecnologia dele para outros mundos, né? Então ele usa o dinheiro que ele ganha na Orgocorp. Não sei direito como ele ganha lá aquelas coisas, tem um monte de produção esquisita, uns líquidos esquisitos, enfim, não sei direito o que é que faz dentro daquela empresa lá, mas ele usa ela de fachada, vamos dizer assim, pra conseguir a verba pra fazer as criações dele e outros mundos dele, né? Precisa de dinheiro, né? Todo experimento científico precisa de dinheiro pra produzir, lá no espaço sideral também não é diferente, então ele tinha, digamos assim, essa fachada aí, onde ele produzia sei lá o que ele vazia ali, né? Pra achar serviço pra outros mundos, né? É, e aí ele conseguia a verba pra produzir as suas criações, né? Os seus mundos inventados que ele queria. E isso gera um monte de cena engraçada, né? A gente viu que... Acho que foi o Donovan que falou, né? Que essa, ao longo dos flashbacks, né? Que são cenas muito sombrias. E tinha essa quebra de visual, né? Onde tinha uma coisa mais colorida. Gerando um monte de cena divertida e engraçada. Acho que é onde junta mais piada por tempo de filme nessa Horror Cop aí. É, a gente não tem muito o que falar. Não sei, algumas participações especiais ali, né? Tem da esposa do James Gunn. Tem daquela atriz portuguesa lá que fez a Caça a Ratos, né? Que eu acho que é no Esquadrão Suicida. O Lord Kaja aqui, quem faz é o Nathan Fillion. O Nathan Fillion. Tem um monte de participações especiais e é só divertido pra caramba e gera um monte de cenas engraçadas. Tem alguma coisa que você queira lembrar aí, Dona Van, dessa parte aí? Não, mas é mais isso mesmo, como eu comentei, são cenas de ação, são cenas engraçadas, né? Como esse personagem do Nate aí, que é o chefe da guarda ali, né? E... É o Orgo Sentinela Lorde Kaja, o nome dele. Vale ressaltar que essa é a terceira vez que o Fillion faz um filme do James Gunn dos Guardiões da Galáxia. O primeiro ele deu voz ao Alien Azul lá, no primeiro filme, no segundo... A cena foi cortada, mas ele fazia uns posters de fundo, onde ele seria o Magno, né? O Simon Williams, né? Mas isso mudou, já não é mais ele. E agora ele tá de cara lá e numa cena bem importante pra ninguém cortar dessa vez, né? É, do primeiro filme eu não lembrava não, mas do segundo eu lembrava que tinha a cena dele cortada. Mas enfim, são cenas engraçadas. Então ele tá ali, é o chefe ali dos Orgo Sentinelas, enfim. E aí é engraçado quando ele tem um cara na equipe que ele não gosta muito, e aí depois ele percebe que o pessoal também tá discutindo, e porque o plano não tá dando certo. Ah, você também tem um desse aí? É, eu tenho um aqui também. Puta, o cara é fogo, mas é parte da equipe aqui, tem que lidar com ele. É assim, são diálogos engraçados, cenas engraçadas, bastante ação, né? Como a gente falou, o Peter Quill querendo resolver na conversa, querendo chavecar a moça da recepção lá, não sei o quê, pra conseguir informação, e a Gamora já chega atirando. Então a função dessa parte foi basicamente essa mesmo. E amenizando um pouco entre um flashback e outro, tem uma sequência aí colorida, com piada, com ação. É o Drax no meio disso tudo, querendo brigar, e a Mantis fala, vamos correr, ele, não, vamos lutar, e, enfim. A cena da Mantis pra entrar lá no lugar lá, que sei lá pra que servia aquele lugar lá, aí faz o segurança, o porteiro, se apaixonar pelo Drax. Exatamente, aí o Drax vira pra ele, pô, de novo, a mesma coisa, sempre a mesma coisa, e lá, mas é engraçado. Então você já imagina que quantas vezes ela já não fez isso, é sempre a mesma coisa. Mas e é isso. É engraçado, né? Porque a Mantis, ela é um pouco ingênua. O Drax também às vezes não entende umas coisas e eles formam uma dupla esquisita. E que engraçado, né? Você, a cada diálogo que eles têm, a cada interação, é sempre bem engraçado. Mas é isso. Acho que não tem muito o que falar dessa parte. É mais essa sequência pra eles descobrirem, conseguir pegar lá a informação e ter um alívio entre uma cena mais pesada e outra, né? É, a informação era uma orbe lá, em que tinha os instruções, né, ou tudo, sei lá, as anotações da construção do Rocket. Como se fosse um código-fonte, né, a documentação da construção dele, né, mais ou menos. É, e teria a senha pra eliminar a chave de segurança lá, que tava prendendo ele de poder usar o kit lá, né. Só que aí não adiantou de nada, aquela cena, querendo ou não, foi uma volta que deram, porque ela foi, digamos assim, desfeita, né, foi tirada, né, apagada, e supostamente ficou na arquivada no que eles chamam de registradores, né? Curiosamente, não sei se foi pensado nisso, mas provavelmente foi, existe uma raça de registradores nos quadrinhos que, no caso, são os nigelianos, mas ali ficou claro que seriam mais criações do alto evolucionário, pelo menos aqueles tipos de registradores lá, né? Que lembra um pouco aquele robô. É, como é? Não é um robô, né? É um android, sei lá, que tem Star Wars, né? Que o Lando tem, que guarda um negócio assim do lado, né? Uma parte máquina no cérebro dele. Só vou falar que o James Gunn negou, mas todo mundo percebeu que eles estavam fantasiados de Among Us. Você sabe que ele ficou puto porque todo mundo associou a isso e ele tá fazendo referência a 2001, né? Sim, eles eram no espaço, mas todo mundo percebeu. É 2001, Felga? Acho que é 2001. Ah, dá. Eles pousando, eles aterrissando, né? Não, é, e os uniformes coloridos, né? Isso, mas a Among Us, acho que ele não gostou de estar associado a isso, não. Então, mas aí, como eles estavam se infiltrando ainda, né? Ou seja, eles eram os traidores, né? E aí, os sabotadores. Né? Sabotadores, é. Né? Então. É a sequência de ação, de engraçado pra dar, vamos dizer assim, um filme do Guardiões da Galáxia. Precisa ter também ação e cenas engraçadas, né? Principalmente com o Dax e com o Amantes, né? A cena que ela joga os uniformes no espaço, cara, é hilária. E aí a Nebulosa fica muito, muito atacada. Mas você só faz tudo errado, como é que pode? Não sei o quê. É engraçado. Você vê que eles estão se perdendo a paciência, todo mundo gritando um com o outro lá pelo meio do filme. De passagem, a Nebulosa, ela tá assim, brava com todo mundo o tempo todo, né? Ela tá ali reclamando porque ela parece que se tornou a voz da razão enquanto tá todo mundo bagunçando, né? Ela é aquela que tem que ficar... Mas ela sempre foi a séria, entendeu? Isso é legal, porque a personagem pode ter, digamos assim, se convertido, mas ela sempre foi a séria da história. Objetiva, né? É. Como também a Gamora também era, entendeu? E ali, só que ela é impaciente demais, entendeu? E ela tá com os outros gritando, assim. O legal é que essa impaciência vai sendo trabalhada e depois dá uma volta, cara, que sensacional, assim, ao decorrer do filme. Mas basicamente é isso, né? É uma coisa, esse Orgocorp aí é um negócio meio maluco e tal. Antes que me perguntem, não tem referência nenhuma nos quadrinhos, tá? É aquelas maluquices meio biomecânicas, sabe? Que de vez em quando vem uns filmes aí, tipo Cronenberg e tal, umas coisas meio de filme, até de terror e tal, né? A própria roupa dos caras, né? Era estranha pra caramba, né? Mas é... Cara, foi muito bom esse conceito aí que o James Gunn, né, que é de uma... que até de certa forma tinha bastante, né, no filme do Homem-Formiga, né, que era, vamos dizer assim, seres, vamos dizer assim, era uma tecnologia meio biomecânica, né, essa Orgocorp era isso. Tinha até no filme do Homem-Formiga aí, né, o ano que passou, tinha bastante coisa, tinha essa coisa, né, de tecnologia biomecânica, e aqui também, né, a gente tem uma, vamos dizer assim, essa filial aí. Formiga, vamos dizer, era meio que natural, e esse aqui era, dá pra ver que era bioengenhado, vamos dizer assim. É, bioengenharia, né, como é que fala o nome? O autoevolucionário faz, é um bioengenheiro, né, vamos dizer assim. Eu pensei nisso mesmo, você falou de Homem-Formiga, eu tava aqui lembrando, né, que lá no Reino Quântico eles têm aquele grupo lá, e tem os prédios, eles falam, o Scott vai tomar, os seus prédios estão vivos? Ah, mas os seus não estão, tal, porque lá tudo meio biológico. E pensei nisso agora, toda aquela instalação da Orgocorp é como se fosse um organismo vivo. Quando eles pousam lá na superfície dele, eles vão cortar um pedaço lá, que é como se fosse uma pele, tem um lado que é um pelo, assim, saindo. Então é meio esquisitaço. Se vivo, né? É orgânico. Me lembrou essa questão, que lá no Reino Quântico tem isso também. As próprias naves lá no Homem-Formiga eram pilotadas, né? Meio que... forma orgânica, né? Né? Forma orgânica e tal. Aqui a ideia parece similar, né? Mas é tirado de vários conceitos de ficção científica, né? É o que o Coveiro falou. Lá no Reino Quântico era uma coisa mais orgânica que existiu e aconteceu, e essa lá no espaço mas não, foi totalmente artificial, criado pelo auto-evolucionário. É, não sei o que que eles faziam no Orgocorp, né? Eu acho que eu tava vendo algum resumo aí, que eles estavam produzindo aqueles líquidos amarelos lá, que curiosamente esse líquido amarelo lembra muito o líquido amarelo que tem no primeiro filme, que era tirado, né, extraído lá da cabeça do Celestial. Do Celestial, né? Então, sei lá o que é que eles produziam ali. Mas, enfim, era uma empresa, né? De fachada lá, como a gente sabe. E aí, de lá, eles conseguem a informação, já que não deu certo encontrar a senha do Kill Switch, né? Pra destravar lá o mecanismo do Rocket. O próximo passo é ir pra onde eles... iam encontrar o auto-evolucionário, né? A contragosto da Gamora, que Gamora tá achando um absurdo topar com um cara tão poderoso feito ele, mas eles vão mesmo assim para o novo lugar deles, né? Que é a Contra-Terra. A gente tem bastante coisa que vem dos quadrinhos aí na Contra-Terra, que a gente pode falar aqui, né? Que é aquela ideia de que ele inspira-se na Terra. Então é exatamente igual, não é do outro lado do Sol dessa vez, mas ele de alguma maneira fala lá na frente que foi à Terra em algum momento, se inspirou na cultura, se inspirou na música e por aí vai. Você vê que ele até, em determinado flashback, né, bota o Rocket pra escutar uma música, né, que o Rocket gostava da música e tal. Então ele achava a Terra bela, só que ele achava que a natureza humana de violência, de depredação, não era. Então ele iria se inspirar lá na Terra pra criar uma versão oposta da Terra com só as coisas boas, né? Assim ele achava, né? a gente viu que não é muito bem isso que tinha lá, né? Além dos Humanimals, né? Eles não chamam de novos homens aqui no MCU, como nos quadrinhos, né? Eles chamam de Humanimals. Eles tinham as características humanas, viviam como seres humanos, tinha até a Estátua da Liberdade, que reverenciava o alto evolucionário com um macaquinho no colo, né? Tinha todos os paralelos, mas tinha os paralelos ruins também, né? A gente viu em algum momento que tinha um pouco de traficante de droga, alguém batendo no outro. Ou seja, o alto evolucionário não conseguiu o intento dele como ele achou que conseguiria tão facilmente, né? Resultado, a gente vê os guardiões chegando lá, todo mundo avisa que é uma armadilha, mas o Peter Quill é teimoso o suficiente para dizer que só a armadilha, só é uma marapuca se ele não soubesse que era. Então, já que ele sabe, é um face-off, né? Eu nem me lembro como é que foi a tradução disso, mas tipo, era um confronto, né? Uma coisa assim. É um confronto. Pois é. E aí a gente vê, assim, vê uma parte muito divertida que é essa parte dos Humanimals, né? Como é que as pessoas funcionam. Desde o momento que eles chegam lá, numa espaçonave, né? São alienígenas chegando numa espaçonave na Contra-Terra, né? Até o momento em que a gente vê as versões dos Humanimals mais monstruosos, né? Mas meio máquina, meio Humanimals, né? Acho que o Felga bateu o olho lá numa certa porquinha que aparece e deve ter dito, ih, essa parece com a Triax, né? Aí tem um outro lá que parece um gavião, que acho que apareceu em alguma história. E lá pro final aparece um... Não chega a ser um homem fera, Felga, mas é um lobisomem lá com tentáculos. Então foi uma misturada que o James Gunn fez, mas não deu nome pra nenhum deles, né? É, mas eu acho que tinha uma certa inspiração ali. E temos um grande confronto lá do Peter Quill, né? Com uma cena muito foda, assim, com o Groot, né? É, a Nebulosa fica de lado, né? Fica só pra vigiar, que eles não deixam a Nebulosa entrar, porque ela é uma arma viva, né? E aí ele teve que se virar com o Groot pra bater de frente com o Alto Evolucionário, e até a fuga, né? Daquele complexo dele, né? Daquele quartel-general dele, condenando a Contra-Terra a um verdadeiro fim, já que ele mesmo concordou com o Peter Quill que não era tão bom assim a Contra-Terra como ele imaginava. E aí, como se fosse um Hellis Experimento, ele aperta o botãozinho e detona. Vamos pra a batelada 91, vamos dizer assim, né? Não, tem um detalhe interessante, né? Quando a gente fez o podcast, né, do Adam Warlock, né, tem esse processo da criação da Contra-Terra, né? E aí acontece toda aquela coisa lá, que o Homem-Fera corrompe a Terra, tem violência e tal, e a Terra é a Contra-Terra, assim, a primeira opção do Alto Evolucionário, não, eu vou zerar isso aqui e acabou. Aí vai lá o Adam Warlock e fala, não faz isso, sei o que, vamos dar um jeito e tal, né? Aqui, como não tinha o Adam Warlock pra segurar o cara, ele zerou mesmo a Contra-Terra, né? Aqui não tinha alguém, não tinha uma voz de consciência, né? Ele zerou mesmo. Cara, interessante, né? Que essa foi a cena que apareceu nos trailers e tal. Você vê toda a construção, tipo, anos 80, né? O James Gunn, ele faz uma Contra-Terra dos anos 80, né? Praticamente, né? É bem neighborhood, né? Bem civilização pacata americana, a princípio. Não, mas ele pega todos os carro até o jeito, né, de construir coisa, o jeito das pessoas se vestirem é muito anos 80, né? Aliás, como tudo que o filme, né, dos Guardiões já carrega, né? E, cara, as cenas de ação, muito boas, principalmente depois esse diálogo e tal, o Peter Quill vai lá insistindo, falando, não é uma armadilha, é um confronto, porque eu sei e tal. Em paralelo a isso, tá lá, né, a Soberana lá, né, e o Adam Warlock indo, né, também pra Contra-Terra, né, pra tentar conseguir lá a... Era do interesse deles pegar o Rocket primeiro, porque do jeito que o Alto Evolucionado colocou pra ela, se não fosse a Contra-Terra, talvez fosse os Reis dos Soberanos que iam receber o botão apertado ali, né? Exatamente, né? Então ela... Porque ele deu um ultimato pra ela lá. De novo, começa essa... Eles também estão atrás e tal, né? E só conseguiram graças, vamos dizer assim, a um vacilo da Gamora, né? Porque um dos saqueadores foi capturado. Aí tem uma cena hilária, né? Dele sendo morto, né? Pelo Adam Warlock, né? Aí ele fala, não, mas eu não era pra fazer isso, mas a gente não falou que era, não era pra, não era, a gente não tava passeando, não. A gente não tá aqui a passeio. Aí ela acaba... a dublagem, né? Porque no original ele fazia, mostra pra ele que os nossos negócios. Aí ele joga, desintegra o cara com o raio. Aí ela, por que você fez isso? Você quer mais negócio que esse? Tipo, mostra mais que eu faço negócio que esse. Então, e aí no final a gente tem essa cena, né, de ação, né? Que é uma cena muito boa, né? Do Groot criando vários, né, braços, né? E aí uma cena excelente de tiroteio. E aí tem aquela coisa, né? Tá lá vamos dizer assim, a nebulosa, né? Entrando em contato, né, com o Drax e com a Mantis, perguntando: não, vocês estão na nave? Cadê o Rocket? Não sei o que, a gente tem que sair daqui. Não, não sei o que. Aí é no final, vocês não estão na nave, né? Lá os dois, lá parados. Aí o Drax fala: a culpa é do Peter Quill, que ele sabe que eu não ia obedecer. E aí a Gamora tentando pilotar aquela nave lá, né, tipo, depois de um atravancado lá com aquela máquina lá, com, né, acho que era o Triax, né, era o porco, né? Então, aquele porco eu acho que é inspirado no Triax, né? No Triax, né, então. E que teve uma morte extremamente violenta lá, de novo, do Adam Warlock, mostrando que ele é hiperpoderoso, né? E aí você vê o contraste do Adam Warlock, né? Ele pega o porco lá, né, porque, enfim, o porco foi roubar o Rocket, né, e ele não, deixa que eu levo o Rocket, porque eu quero levar o prêmio, né? Ali arranca a cabeça do porco facilmente. A Gamora apanhou pra caramba pra aquela porquinha ali, né? Pra chegar, né? Aí ele vai lá e arranca. Aí qual é o lance da Gamora pra sobreviver? O Adam pega o bichinho de pelúcia dele e ameaça aí ele. Não se apresse. Aliás, a Gamora, né? Pegar algum alvo e ameaçar, né? Ela faz isso o filme todo. E aí, naquela fuga, né? Pra tentar sair, né? Da Contra-Terra, enquanto a Contra-Terra era destruída, né? Aquela cena é muito engraçada, né? Porque o Peter Quill se joga, né? Com o registrador, né? Aí vai lá, né? O Groot, né? Cria, né, as asas lá, né? É, coisa pra esposar. Enquanto isso, tá lá os outros três. A Nebulosa, a Mantis e o Drax tentando entrar pra salvar eles, né? O pior é o alto evolucionário, que ele é bloqueado em certo momento lá, né? Aí quando ele consegue abrir a passagem pra ele passar, e ele viu que o Peter Quill se jogou com o registrador, né? Que inclusive o ator é o Nico Santos, né? Que fazia Superstore, uma série americana de sitcom, né? E aí ele se joga lá, o Groot vai que nem um Homem de Ferro, né? A armadura do Homem de Ferro abraça ele e voar, né? É. Aí o alto evolucionário, mas que jeito estúpido de tentar sobreviver se jogando num planeta que tá sendo destruído. Só que as chances eram zero, né? Aliás, o Peter Quill faz piada constantemente disso, mas dessas vamos dizer assim, dessas loucuradas, né? Dessas, vamos dizer assim, desses grandes escapes dele, né? Na verdade, é tudo muito na sorte, né? Mas é engraçado, muito engraçado essa parte, ele saindo assim, né? Os dois, e aí tá lá a Nebulosa, o Drax lá, e a Mantis tentando entrar na nave. Tava atrás do Peter Quill quando eles acham outra coisa, né? Não, mas tem uma coisa bem sutil, Felga, nessa cena. Na hora que eles estão preocupados em salvar o Peter Quill, então eles vão pra nave. E o Peter Quill ao mesmo tempo tá saltando. Então na hora que eles estão naquela porta lá, tentando entrar, aparece lá no fundo o Groot e o Peter Quill caindo. Eu vi. Então os caras ficam... É muito engraçado, cara, né? Aí o Peter Quill tenta falando, não, e cadê a nave? Aí ele consegue lá a informação, né? Mas aí os outros três lá, né? Amantes, a Drax e a Nebulosa, né? Eles encontram, né, lá o, vamos dizer assim, o experimento mais recente, né? Do alto evolucionário. Me perguntaram qual seria a raça. Não tem uma raça definida, não. Mas nos créditos tá como Crianças Estelares, Star Children, né? E aí a gente fala assim, ah, mas como é assim? Porque esse personagem específico aparece lá no final, ele era pra ser um Kree? Não exatamente, se vocês lembrarem quem é esse personagem do final, essa menininha que se chama Fila, né? Ela é também uma criatura bioengenhada, né? Seria assim, engenheirada, sei lá. Ela é metade Kree e metade Eterno, que foi construído em cima do material genético do Marvel, né? Uma mãe e foi construído de proveta, os dois, tanto o Genisvel, que podia estar ali no meio também, como a Fila. Tô só de curiosidade aí, gente. Então, assim, mais uma sacadazinha, porque não é uma raça definida. Vamos dizer, a Fila Vel nunca foi Kree, puramente Kree, né? João, e aí, o que, é que você achou dessa todo esse contexto aí da Contra-Terra aí? Uma das partes, pra mim, mais divertidas do filme. Não, com certeza. Rendeu várias piadas ali. Por exemplo, ele chegando na casa daquela moça lá que acolhe eles lá, aí o Drax começa a deitar e todo mundo, Drax, senta direito! Cara, aí, tipo, pequenas piadinhas, assim, muito bem dosadas, tipo, tipo, dando divertimento assim pro filme, sabe? É, é legal também que quando eles entram, eles chegam nesse na Contra-Terra, né? As pessoas ali, eles não entendem a língua deles, né? Eu sei que eles usam lá a ideia do tradutor, né? Que eles têm entre eles ali. Só que eles não entendem o que as pessoas falam porque é uma raça nova que ela foi criada. Hein? Exatamente, porque eles têm um tradutor automático, vamos dizer assim, pra várias raças. Só que aquela raça acabou de ser criada. Ou era escondida do resto do mundo, né? Então eles não tinham a linguagem delas como não tinham das crianças, né? Das Star Kids lá. Também não sei como é que o Drax sabia, mas enfim. E uma das coisas que eu mais gostei, assim, um fanservice bem, bem discreto, foi os uniformes da fase do Denabi. Eu, pelo menos, é uma das fases que eu mais gosto. A minha fase favorita dos Guardiões lá, nos quadrinhos, e ficou muito bacana ver aqueles uniformes ali, todo mundo utilizando o mesmo traje entre eles ali. Muito, muito bacana. Também é legal eles, quando eles vão se filtrar, né, o Groot, ele coloca as armas do Quill dentro dele, né, porque eles sabiam que ele ia passar lá um detector de metal, né, detector de armas lá pra ver se ele tava usando alguma coisa, e como o Groot não tava basicamente investindo nada, né, tava usando ele ali. E até legal que, né, gera essa cena aí deles atirando nessa cena de tiroteio, porque eles estavam tão pistolas, né, eles estavam realmente putos da vida, né, porque eles viram o Rocket, né, eles acabaram vendo lá o Rocket sendo torturado, basicamente ele sendo mutilado, né, porque faz toda aquela bioengenharia ali com ele. Eles viram porque foi uma coisa que o Rocket não contou pra eles, né, viram ali naquele holograma que aparece pra eles. Eles ficaram tão irritados, tão inconformados com uma coisa que com o auto-evolucionário, com a pessoa que o auto-evolucionário era, que eles chegaram ali realmente com sangue nos olhos e saíram de todo mundo, né. O pessoal queria matar todo mundo ali pra conseguir se vingar e salvar a vida do amigo deles, né. Eu acho isso muito, muito bacana. E a ideia também do Quill pulando da nave ali, outra comédia. E é engraçado que eles acabam entrando ali, se o Quill tivesse pulado na nave e o restante do time não tivesse entrado, não teria um ponto final lá tão bacana que eu ia pensar, né. Eu acho isso legal também, que acaba gerando ali a construção que acaba vindo em seguida. E até é engraçado na cena lá que a Gamora tá no banheiro, assim, aí daqui a pouco acho que chega o planeta começa a explodir, aí chega ali o Warlock e fala, que é isso, né? Aí começa pipi, no momento que ela tá no banheiro ali. Eu acho que também tem ainda não deixa de também de ter um pesar assim, na cena, porque mostra todas aquelas famílias, né? Inclusive a família que a gente acabou de conhecer ali, né? Que é a família meio morcego. Uhum. Todos eles estão morrendo, sabe? Você vê os meteoros caindo ali, eles explodindo. Então é uma coisa, assim, muito pesada. Não tira Eu esperava que algum sobrevivesse assim, ou pegasse uma nave e saísse. Vou ficar triste se todo mundo morreu lá. No final, ninguém se salva, né? Eu acho que isso acaba sendo mais chocante ali. E é uma coisa bem cara do James Gunn, né? Vamos realmente dar realmente as devidas proporções aqui. As pessoas morrem de verdade também. Eu acho isso bem bacana. Havia um mistério tão grande de quem é que vai morrer, quem não vai morrer. E aí alguém foi comentar com o James Gunn que ele pegou leve quando não deveria no filme, porque quase não teve mortes. Ele, como não teve mortes? Tipo, massacrou um mundo inteiro, né? Mas mutilou os bichinhos ainda. Até aproveitando esse gancho aí sobre morte, eu acho até que foi uma solução interessante não matassem os personagens principais, né? Pelo menos. Porque um tempo atrás, em outros filmes, parece que sempre o jeito de alguma coisa acabar é com morte. Seja mata o vilão, ou mata o personagem principal, ou não o principal, mas mata um bem próximo, e parece que é a forma, sabe, às vezes de motivar o herói a ir lá resolver é porque morreu alguém próximo, ou, né, o jeito de encerrar alguma coisa pra terminar, né, uma história seria matando um personagem, e aí dessa vez o James Gunn optou por não matar ninguém aí, pelo menos, não matar dos principais, né, teve toda essa matança aí da Contra-Terra. É, realmente, você vê ali, são seres que estão vivendo suas vidas com as famílias e acaba tudo sendo destruído mesmo. A gente diz assim, que não sobrou ninguém, mas se lá na frente alguém quiser e precisar de alguma coisa desse mundo, pode se dizer lá que não, teve alguém que escapou, saiu uma nave, a gente só não tinha visto, né? Tudo pode acontecer. Saiu uma nave de uma criança que foi enviada e vai parar em Superman Legacy. Sobreviver, meu. Aí é um crossover muito grande também, né? Tô fazendo uma brincadeira, gente. Óbvio que o Superman não veio daqui, ele não é cripto, né? Mas é isso, então assim, tem essa cena, né, com eles tendo que entrar, tem que deixar as armas. Eu só achei estranho, porque a Nebulosa não pode entrar, porque ela é uma arma, propriamente é o corpo todo, ela é uma arma inteira, mas ninguém se preocupou em checar o Groot, né? Tudo bem, é meio que você bate o olho, não deve ter nada dentro, mas no caso tinha, mas ninguém se preocupou em passar um detectorzinho ali no Groot, vamos ver se não tem uma arminha escondida, né? Não, ninguém se preocupou. Simplesmente o pessoal bate o olho, o cara é só de madeira. madeira, tudo galho. É, fora que assim, o Groot é uma arma também, tanto quanto a Nebulosa, só que não é metálica, né? Simples. É uma arma de madeira, uma arma biológica. A gente viu em outras cenas, né? Ele, o braço estica, fica, vira uma ponta, ele espeta todo mundo, ele bate pra um lado, ele bate pro outro, enfim. Alguns minutos antes, o Groot, pra assustar geral a população, entrou em que eles chamaram de modo Kaiju. Exatamente. Aí ficou gigante e o Peter Quill deu, modo Kaiju não, modo Kaiju assim, não. É, mais sequências e piadas. Logo que eles chegam e tentando fazer a comunicação com o povo ali da Contra-Terra, tentando manter a calma, viemos em paz, a criança joga a bola, o Drax pega a bola e taca na cabeça da criança. Assim, do nada. E aí todo mundo começa a atacar, jogar coisa neles. E, enfim, né, mais cenas engraçadas pra tentar amenizar um pouco aí esse final. É uma cena que o trailer, tinha no primeiro trailer, estragou um pouco, mas assim, da primeira vez que eu vi, eu achei muito absurda. E se eu não tivesse visto antes no trailer, eu ia ficar muito chocado de ver aquela cena de primeira, assim, se não saísse antes. Ele não sei se mostra ali, mas do jeito que ele tacou a bola na criança, coitada, se a criança não morreu, ela ficou seriamente ferida ali. Mas é isso, então eles entram lá. Tá meio doidinha até hoje, né? É, como vocês já falaram aí, a cena de tiroteio, então com o Groot, vários braços, vários tiros. Então, talvez não fosse do jeito que eles planejaram, mas conseguiram entrar e conseguiram pegar lá um dos registradores que teria ficado com a informação que estava faltando no orbe e fugiram saltando da nave. É aquela coisa, não é nada planejado, mas com certeza lá na frente Peter Quill vai recontar essa história como se ele tivesse pensado nisso tudo, né? Vai se tornar uma clássica história do Star-Lord, vai, que resolve. Legendário Star-Lord. Isso, então isso com certeza vai virar uma super história lá na frente, que vai ser contado de uma forma épica de como ele conseguiu recuperar a informação, invadir lá e fugir do auto-evolucionário. Mas é isso, então, é essa briga toda. Interessante ver como funciona lá contra a Terra, como que é o que deveria ser o mundo perfeito, mas a gente percebe que parece que os seres vão ficando mais inteligentes, mas também ficam fáceis de se corromper e vai surgindo maldade, vai, digamos assim, né? Você vê que as pessoas já não são mais tão boas, começa a surgir crime, enfim, não sei se é algo relacionado a ser inteligente aí, pelo menos nessa história, né? Aí o auto-evolucionário resolve, então... Sim, certamente tem uma crítica ali que por mais que ele planejasse, nunca saía, né? E aí acho que isso remete um pouco a um grande clímax dessa história aqui, que é a ressurreição, vamos colocar assim, do Rocket, né? O Rocket tava praticamente pra morrer, eles colocaram lá o mecanismo, disse que não ia dar tempo, eles já estavam julgando, inclusive, que o Drax, que a Nebulosa e a Mantis tinham morrido, né? Mas eles estavam desesperados pra salvar o Rocket ali. E ali, contou o tempo e, supostamente, o coração do Rocket parou de funcionar. E aí a gente vê uma cena, digamos assim, no... Eu não sei mais como é que chama isso na Marvel, que é como se fosse um momento que sempre você fala com as pessoas... Um pós-vida. Do além, né? Então, assim, tem um Pantera Negra, tem em Thor já teve, enfim, várias situações desse tipo, né? E aí o Rocket revê a Layla, lá longe revê o Dentes, revê o Achão, né, que é a Floor. Coelhinha. E aí tem vários momentos bem legais e sutis assim, né? Primeiro que a gente já comentou, né? Que o James Gunn já tinha oficializado que ele é o protagonista secreto da trilogia. E a Layla cochicha no ouvido dele isso, né? Essa história sempre foi sobre você, né? Pra deixar bem claro isso, ressaltar. Diz que o momento dele não é aquele, que ele vai voltar, mas tem uma fala ainda muito mais importante e curiosa, que talvez defina tudo aí sobre quem é o Rocket, né? Porque ele ainda se acha uma criatura, sei lá, deformada e por aí vai, e aí ele não entende o significado que é ele, né? E aí ela, a Layla, não, aí não dá pra saber se é a Layla realmente ou se é o Rocket naquela alucinação conjecturando isso, né? Mas ela fala, olha, existem as mãos que fizeram você e existem as mãos que guiam as mãos que fizeram você. Ou seja, você é mais do que um construto. Você tem uma alma, vamos dizer assim. Você tem aquele poder acima que fez o destino que desse isso nas mãos do auto-evolucionário e criasse essa criatura fantástica que nem ele era capaz de entender. Então, deu um toque ali meio divino na coisa assim, né? E o Rocket volta, né? E aí tudo se transforma assim, né? Porque o Rocket volta lá na descobre que o pessoal tá vivo na nave, só que agora o pessoal virou refém, e o auto-evolucionário quer de qualquer jeito o Rocket, e eles marcam um lugar pra chegar lá, porque se não entregar o Rocket vai matar todo mundo, e é o... aí sim é o face-off, né? É o confronto final pra... pra conclusão assim, do filme, né? Que nem você falou, já é uma cena meio clássica quando você vê o personagem. Você sabe que ele não vai morrer, mas ainda assim eu achei a cena muito impactante por conta do Quill, sabe? Quando o Quill ele começa a chorar ali, tá de desespero, começa a gritar, né? Cara, acabou aguando. Eu sabia que ele não ia morrer, mas eu tinha, né? Eu fiquei, sei lá, nossa, mas será que ele realmente vai morrer? Né? O pessoal vê os amigos dele ali abraçando. Eu fiquei com o coração na mão. Eu fiquei em dúvida. Cara, mas aquela cena ali foi de apertar o coração, sabe? Não tem como dizer que não. E ele depois, né, saindo, revendo ali os amigos dele, né? Vocês usam de bobocas, é uma de babacas ali. E é uma forma dele de demonstrar afeto também, né? Seguindo mais adiante, eu acho que uma das cenas mais bacanas é a parte do confronto ali, quando junta todo mundo, né? No caso, nesse meio caminho, a gente tem o desenvolvimento um pouquinho de cada personagem, né? A Mantis, ela conversando ali com aquele animal, não sei, aquele ser lá que lutou contra eles no Guardiões 2, no comecinho, sabe? Eles encontram lá, aí eles têm medo, né, deles, e aí eles acabam conversando ali, ela acaba usando o poder dela pra conseguir conversar com eles ali. O Drax também conversando com as crianças, né, pra que eles sabiam que quando ele chegasse, eles atiraram na porta, né, nas paredes, no caso, pra crianças ficarem à parte, né, daí mostra lá que o Drax consegue falar o tio-tio das crianças lá e consegue se comunicar, né. É jub-jub. Jub-jub. E, no geral, assim, eu acho bem, bem bacana, mas eu acho que o que roubou mais a cena, assim, com certeza, foi aquela cena, todo mundo lutando, né, parece ali um plano sequência, a gente sabe que não é um plano sequência, na verdade, porque tem CGI, tem os cortes, mas, cara, a cena ficou muito, muito, muito boa. Foi, acho que uma das melhores cenas, assim, tipo, do MCU, no geral mesmo, sabe? Mais uma cena do corredor da Marvel, né? Sim, nossa, mas ficou excelente aquela cena ali, não tenho o que dizer. Você tem todos os personagens ali, né, mostrando um pouquinho das suas habilidades, roubando ali um pouquinho da cena, macetando ali uns caras ali, cara, muito legal, muito boa, muito bem feita. Toda a coreografia, cara, imagina o tempo que deve ter lá pra fazer aquela cena, pra, né, pra fazer a angulação da câmera, depois fazer os cortes pra que as pessoas não percebam que teve um corte ali, depois colocar o CG, porque eu pensei que um monte de gente assim no corredor, lutando, né, fingindo ali, atuando, obviamente, né, lutando contra nada, porque não tem nada ali, porque é um tentáculo gigante. Cara, é muito bem feito, muito, em algum muito momento bacana. Você vai ver a cena montada ali, mas certamente... Sim, sim. Aquela cena ali foi filmada tudo em separado, cara. Não tem como ela ter feito a mesmo, digamos assim, tenha tido um plano de sequência ali de câmera. Várias coisas que foram colocadas ali foram filmadas em separado. Não tem como. Felga, e aí? O que, que você achou aí da mensagem aí da volta do Rocket e do caminho pro confronto final? Ficou claro que o Rocket ia ser resgatado, ia sair da, vamos dizer, daquela situação, porque era o personagem principal do filme, mas realmente a dificuldade ficou ali com o coração na mão mesmo. Porque foi uma cena muito impactante, foi uma cena muito boa. E foi toda aquela construção, né, de um personagem que a gente se afeiçoou aí ao longo de 3 filmes, né? Também teve suas participações, né, em Ultimato, né, tal. Mas a forma como foi esse final, essa sequência foi muito boa. E, cara, lembrou essa parte do Drax, cara? Aí tudo aquilo que a Nebulosa falou lá atrás, né, meio que deu a volta agora, né? Porque ela estava espinafrando os dois, né? O Mantis e o Drax, né? Então, aí a Mantis consegue resolver lá sem violência, né? Que é a questão daqueles animais lá, né? Aqueles seres lá que agora eu não sei o nome. Que eu acho que até aparecem em algum filme do Guardiões, eu acho. Se eu não me engano, acho que é só aqueles bichos que aparecem no Guardiões. É, os basiliscos, eles são os que roubam energia lá dos soberanos. Do começo do Guardiões 2. Isso, né? Que são contratados pelo soberano pra resolver isso, né? E aí a Mantis consegue resolver aquilo lá sem grande violência e tal. E aí, quando eles estão lá lidando lá com as crianças, né? A Mantis, a Estelar gritando, não sei o que. A Mantis fazendo um gesto, só tava deixando ele. Aí o Drax com uma calma, cara, que é impressionante, cara. Mas peraí, gente, vocês estão assustando as crianças. Não é assim que se resolve. Aí vai lá, ele conversa com elas, ele vai lá. Ele tá... vou imitar um macaco. Aí ele parece que tá imitando um robô. Um negócio negócio nada a ver. Mas se não é um macaco, enfim. Mas assim, dá certo, assim, sabe? O cara com uma, sabe? É aquela coisa, né? É, a gente fala o Drax, o Destruidor, mas é o paizão mesmo, né? Depois isso aí é bem trabalhado. Isso é bem colocado, sabe como? Na história, acho que no primeiro filme não fica tão claro isso. Na verdade, é o pai que perdeu a filha e tá querendo se vingar e consegue a vingança dele pelo Ronan. E meio que terceirizaram lá a morte da esposa e da filha. É, em vez de ser o Thanos, era o Ronan, né? O Thanos foi indiretamente. E aí o Thanos também já se foi em Ultimato, não tem como. E aí ele ocupa no Guardiões 2, se você olhar direitinho, apesar da relação ser meio conturbada, é como se fosse um pai da Mantis. Você pode perceber isso. Exatamente. E aí você vê que ele é super protetor com ela. Tanto que lá pro final, ela fala, não, eu não quero que você venha me acompanhar, porque eu não quero ninguém me protegendo, mas não quero um paizão. Cuida dessas crianças aí, entendeu? Porque ele tem essa posição. Obviamente, não tem nada a ver com o Drax dos quadrinhos, que realmente, o Drax dos quadrinhos, apesar de ter em vários momentos essa situação meio idiota dele, ele é realmente uma pessoa hiper violenta e eficaz na matança dele. Coisa que o Drax dos filmes nunca foi exatamente. Apesar de a gente ver ele atacando com os facões aí, e teve finalmente ele usou as facas como deveria, né? Lá no, naquela luta do plano sequência que o João lembrou aí. Ele puxou as facas finalmente, né, pra usar. E essa é a pessoa mais improvável pra resolver a situação, mas ele vai lá com toda a calma do ele coisa e tal, ele orienta as crianças, ele sabe Deus como ele entende aquela língua, não fiz feito, nem entendi como e porquê, mas enfim, ele consegue acalmar a situação e consegue fazer assim, sabe? E aí é legal, porque, vamos dizer assim, a Nebulosa, ela entende, né? Ela fala assim, não, peraí, eles podem ser desse jeito, eles são meio abirolados, mas eles têm qualidades, ele tem características. Mas ela só entende depois da chamada que a Mantis dá nela, né? Porque ela começa a gritar com o Drax, dizer que ele é idiota, não sei o que, bababá. Aí ela fala, bom, eu sei que ele é idiota, mas ele me faz rir, ele é uma pessoa boa, e você só briga com as pessoas e tal. Eles só estão se falando, gritando nesse filme todo isso, você se percebe. E aí, o Drax tem hora que cai a ficha dele e fala assim, pô, mas essa defesa que você tá fazendo de mim, ela é meio constrangedora, né? Aí ela toca dele e fala, esquece que você falou. Aí ele, beleza. Aí ele sai todo feliz lá pra outro lado. Dá uma volta, né? Porque não só ela teve essa briga e tal, mas ela percebe as qualidades da Mantis, do Drax, na prática, né? Na hora do vamos ver ali, aí depois até talvez fala, pô, agora entendo que Peter Quill mantém esses dois abirolados aqui nessa equipe, né? Só comentando também rapidamente dessa cena, né, do Rocket, aparentemente ele quase morre ali, né? Tem essa cena pós-vida, o que eu falei lá atrás. O James Gunn, ele vem enfiando essa faca na gente pra chegar até esse momento. Assim, minha vontade é de falar pro Rocket, não, meu, relaxa, descansa, não precisa voltar não. Fica aí com seus amigos, ó, já fez a tua parte, a galera tá aí te esperando. E por mim ele tinha ficado lá e descansava, mas como a Layla falou, né, não era a hora dele ainda. E a história é a história sobre ele. Então ele volta aí. Ele volta assim, ele já volta meio que recuperado. Quer dizer, usam lá um kit médico nele, né? Porque aí tá destravado. Ele já fica bonzinho e ele já tá pronto. Já pega a arma e já tá pronto pra voltar pra ação ali. Pra, no caso, salvar o pessoal que ficou lá na nave. E que no fim eles não precisam ser salvos, né? Porque a hora que eles chegam lá na nave pra salvar, eles já estão saindo da nave com os bichos, com esses basiliscos, né? Eles já estão saindo. Seria a hora de, ah, beleza, a gente tinha que invadir pra tirar eles, mas eles já estão aqui fora, vamos embora. E aí o Rocket decide, né? Não vamos embora não, vamos enfrentar aqui e resolver isso de uma vez por todas. Aí leva então pra cansado de fugir. Já tô cansado de correr, vamos fazer o confronto. Aí tem... E vai destacar, né? Nesse meio tempo aí, também tem a volta do agora órfão, o Adam Warlock, né? Que ele quer ainda achar que tá na missão dele e tal, mas ele apanha tanto, leva tanta porra. Porrada, explosão, a nave de autodestruição lá, que aí quando ele aparece de novo, com as mãos todas assim pegando fogo, a energia já acabou, ele cai duro assim. Um outro ponto importante é que morreu a mãe dele. A hora que isso acontece, o filho, mano, não se mata a mãe de um personagem poderoso desse jeito, o cara se vira contra você, é automático. Mas demorou ainda, né, que ele ainda queria ir atrás dos guardiões, eu acho que não tinha caído a ficha até ele perceber que eles funcionavam também como uma família ali no meio, ali, na hora do resgate, né? Tentando seguir ainda o que ele tinha que fazer, mas assim que cai a ficha, ele falou, né, perdeu a mãe, tem esse grupo aí que é uma família, enfim. Mas, como eu falei, é automático, você não mata a mãe das pessoas, assim, muito menos de pessoas muito poderosas e ingênuas que elas vão se virar contra você. Mas é isso, então, essa carga de emoção aí com o Rocket, ele volta, eles vão lá pra briga, pra resolver, né, de uma vez por todas, contra o Alto Evolucionário, e que eu achei interessante também que eles vão ali, tem esse confronto, e acho que não ficou claro, mas pra mim eles não chegam a matar ali o Alto Evolucionário, eles meio que largam, tira o rosto dele e meio que só larga ele ali no chão. Então, esse ato final aí, então, acontece muita coisa aí, né, nessa história. Então, assim, eles marcam o local pra se encontrar lá, não exatamente fica bem definido isso, e avisam também lá lugar nenhum pra também aparecer do outro lado, né, pra detonar, inclusive do olho Celestial do é uma arma. Do Celestial é um super canhão, né? E aí, cara, acontece muita coisa nessa cena. Então, enquanto eles estão bombardeando de um lado, e aí eles fazem uma big cratera lá, eles têm agora as crianças pra resgatar, né? Ao mesmo tempo que estão resgatando as crianças lá, que eles estão transportando pelo buraco, né? O próprio lugar nenhum tá sendo atacado por o que eles chamam de Hell... Crias do Inferno, Hellhounds, ou coisa assim. E aí, a gente vê também o pessoal de lugar nenhum, né? Algumas pessoas, né? Que podem lutar, tentando se proteger. E aí surgem dois heróis, assim, do nada, né? Que seria o Kraglin, que finalmente entende como é que deve usar a flecha Yaka, né? Do Yondu, que diz que não é só assoviar, você tem que fazer com o coração. Então aí foi uma maneira do James Gunn fazer uma pequena participação especial do melhor amigo dele, que é o Michael Rooker, lá no meio, né? Aparecem vários outros personagens lá no meio também, o Collector, né? Aquele cara que vendeu a orbe pela primeira vez, não, ia comprar o Orbe pela primeira vez lá, aparece o Howard the Duck, aparece vários personagens que em algum momento tava na franquia, aparece lá aquela banda de rock alienígena lá que acabou sendo maquiada lá pelo James Gunn, aliás, também tava lá. Não é seguro morar lá com os Guardiões da Galáxia, né, porque você mora lá, é o QG dos caras, mas quando precisa, eles deslocam aquele lugar pra usar como arma e pode acabar matando todo mundo, né. Ao mesmo tempo, eles têm uma super proteção lá com os Guardiões, né? Aí, outra pessoa que também aparece é o Cosmo. A Cosmo, né? Que é baseada na cachorrinha Laika. Dessa vez, ela faz as pazes com o Kraglin, né? Porque o Kraglin aprendeu a usar a flecha, mas mesmo assim, ela tem uma telecinesia poderosíssima que ela destrói o que, pra mim, era a versão do Homem-Fera lá. Acho que nem Fera, né? Acho que era o que era, parecia um gavião, sei lá, daquelas crias do inferno lá. E aí, ao mesmo tempo, do outro lado, os Guardiões têm que resgatar todo mundo, né? A princípio, os seres vivos... Inteligentes, né? Digamos assim. Conscientes, né? Seres vivos conscientes. Tem até uma criaturinha meio esquisita lá. Um pouquinho defeituosa, um pouquinho diferente. Que antes tomou um susto, mas ela era consciente também, né? As criancinhas, muitos dos caras que trabalhavam lá com o Alto Evolucionário também se voltam contra ele e fogem junto pra lugar nenhum, né? Que vale ressaltar que teve uma espécie de montinha ali no meio, que é uma das registradoras, viu, que ele tava perdendo a cabeça. Eles tentam, né? Eles tentam um motim e aí, nesse momento, o Alto Evolucionário elimina acaba todo destruindo mundo. Toda a base. Acaba destruindo toda a base lá no meio e aí eles têm que se virar. E aí, no meio do resgate, o Rocket percebe, reconhece o local de onde ele foi criado, vê pela primeira vez que ele é um Raccoon. Ele não se reconhecia como um Raccoon até então. Vale ressaltar que Raccoon não é um número muito usual, apesar de estar no dicionário em português. O Raccoon com C-U-M, né? A gente chama geralmente de guaxinim ou de mão pelada, apesar de que só existe um tipo de guaxinim aqui no Brasil, que é esse mão pelada, que é um guaxinim mais despelado, né? Mas menos fofinho. Então a gente pode dizer que é Raccoon, pode dizer que enfim, um animal da fauna brasileira, então a gente admite esse Raccoon aí na história. E tem vários outros bichos lá que tiveram que resgatar, inclusive os basiliscos. Então, no meio daquela corrida lá, quando ele tá correndo, eles têm um confronto com o Alto Evolucionário, né? Enquanto tá tendo um resgate lá. E aí, o Rocket usa as botas gravitacionais, então tem sempre uma coisa bem costurada, né? Aparece elas no começo do filme, aparece ela, elas aqui, né? E aí ele se apresenta como Rocket Raccoon, né? Como é nos quadrinhos. Eles detonam a armadura do Alto Evolucionário, que aparentemente era só ela que dava os poderes, então ele não pode mais fazer os poderes gravitacionais. E pra quem tava reclamando que o Alto Evolucionário não tava de máscara, a gente descobre que ele realmente estava de máscara, né? Aquela pele que tava lá em cima, ela tá colada, apenas grudada lá. Quando tira, tá lá o rosto que o Rocket deformou, né? Na hora que atacou ele, tá todo dado. Bem isso mesmo. É, cara de Robocop. Eles chamam de cara de Robocop porque tá esticado, né? E aí, aí eles deixam, como o Donovan falou, eles deixam o Alto Evolucionário lá, mas a nave todinha foi destruída. Então sabe se ele viveu ou não, mas ele não quis puxar o gato e matar, porque não era mais aquele interesse dele de fazer aquela vingança medonha, e na verdade tava finalmente tendo desdém pelo Alto Evolucionário, né? Que ele entendeu que o Alto Evolucionário odiava as coisas do jeito que elas eram, né? Porque até então ele se achava um monstro, né? Que foi criado por ele, mas, vamos dizer assim, ele entrou em paz consigo mesmo, finalmente. Sim, ali, e né? Um pouco daquilo que eu falei lá atrás, dessa questão do roteiro não eliminar os personagens, né? Então, eles venceram, derrotaram o vilão, eles podiam ter eliminado, mas não matou. Deixou ali. Pode ser que lá na frente alguém fale alguma coisa, o outro evolucionário ficou pra trás, explodiu tudo e morreu. Ou, se necessário, se surgiu uma história bacana, dá pra reaproveitar, porque ele não morreu, e ele reaparece lá na frente, mais uma vez aí. Dessa vez, como a pele dele foi meio retirada, né, vai que ele aparece com a máscarazinha rosa, como o pessoal queria. Pode ser, né? Como nos quadrinhos. Agora tem um motivo pra usar aquela máscara, porque ele juntar não tem mais a pele dele. E eu achei muito curioso o jeito que ele continua com a máscara, sabe? Foi um motivo melhor do que nos quadrinhos, que ele vive mascarado sem razão nenhuma, já que ele é humano, ele é da Terra, e usa aquela máscara porque ele é inspirado nos Cavaleiros e acabou, e pronto. E é isso que ele usa. E continua usando até hoje. E aí a gente tem ainda uma cena pra lá de impactante no meio desse resgate aí, que resgata todos os animais, até uns grilinhos, o macaquinho que sai pulando, atacando a pessoa de lugar nenhum lá também e tal. E aí o Peter Quill fica por último, e aí ele se joga no meio do espaço, e aí muita gente critica. Mas cadê o capacete dele? Cadê as botas dele? E aí o James Gunn teve que dar desculpa. Bom, elas estavam lá em lugar nenhum, porque ele saiu correndo pra resgatar o Rocket. Tudo bem, faz sentido. Só que se você olhar direitinho, fazia parte do roteiro do James Gunn ele ter perdido o capacete dele, o elmo dele. Porque ele foi quebrado no volume 2 pelo Ego. Só aí você rever o filme. E aí do nada, sem explicação nenhuma, os irmãos russos deram de novo o capacete pro Peter Quill lá no Guerra Infinita. Então, assim, meio que eles atravessaram de novo o James Gunn, porque o James Gunn queria que ele ficasse sem capacete pra essa cena, entenderam? Só que aí ele teve que dar outra desculpa agora, porque ele ganhou o novo capacete, né? Então aquela cena dramática lá do espaço, em que eu achei, sinceramente, que ele ia morrer ali, porque seria a coisa mais inusitada de todas se Peter Quill morresse. Então, teve vários momentos que eu achei que era o Drax, foi lá no Algor Cop, ele levou uns balaço bem pesado. Eu achei, sinceramente, que podia ser o Rocket mesmo, porque enfim, é o James Gunn. Se ele quisesse matar o Kevin Feige, ia aceitar, porque era o filme dele. Será? Eu acho que foi o contrário, não foi não? Talvez ele quisesse, e aí alguém falou, não mata não. Acho que não teve nenhuma interferência, não iria ter nunca, tá? Assim, o Groot não iria, porque o Groot já foi pro Beleléu, e a Gamora também não seria. Mas eu achei que em vários momentos podia ser o Drax, podia ser o Rocket, e aí eu achei no final que podia ser o Peter Quill mesmo, porque se fosse, e mesmo se fosse, seria muito dramático, mas seria interessante também, seria uma jornada muito completa. E aí a gente tem um momento de tensão, mas ao mesmo tempo de dar um momento chave pro Adam Warlock ser o herói da final da história, e até com uma referência lá de novo à questão divina dele, em que ele aparece pegando a mão do Peter Quill como se fosse aquela pintura lá do Deus e do Homem, né? Que sempre fazem a referência messiânica do Adam Warlock, tá aí, né? Então acaba desse jeito aí o filme, com todo mundo meio que abraçado ali, né? Claro, a gente vai falar um pouco sobre os desdobramentos depois, né? Então termina essa cena, todo mundo abraçado ali, a Gamora meio afastada, porque ela se sensibiliza, mas ela não se encaixa mais. E, pra mim, um grandioso final. Grandioso mesmo. Pra mim, o grande destaque foi a cena ali, a cena deles do Rocket ali com os animais, cara. Ali também foi outra, sabe? Ele olhando aquilo lá, vendo aquela cena, foi muito boa, cara. E tipo, realmente não tinha como deixar esses pra trás, cara. Depois de toda essa coisa, né? Ele pegando ali os bichinhos, né? Na causa animal, de repente comentar sobre esses seres conscientes e ignorar os animais seria nem a pau, né? Não, então, não, a princípio eles iam fazer isso, não, pega os seres, até a tradução fala seres superiores, né? Então, de inteligência, assim. High intelligence, é inteligência alta. Ela, no Brasil pode ter dublado errado, mas é high intelligence, uma coisa como se fosse inteligência superior, uma coisa assim. Alguma coisa assim. Cara, e aí lá no final o Rocket fala, não, pelo amor de Deus, não pode deixar esses aqui, não. Esses aqui também são vítimas deles, não? Eles também merecem uma segunda chance e tal, né? A cena dele pegando, né, os guaxinins, cara, e aí remete, né, a cena que ele, vamos dizer assim, foi tirado dali, né? Foi tirado daquele meio, né? É extremamente tocante, né? A cena final, cara, é a cena do que a gente tava esperando o filme todo, né? Que é a cena dos guardiões, né? O do herói massacrando, né, o vilão, né? A gente tá esperando, ficou esperando a cena, o filme todo, né? Por, vamos dizer assim, por esse clímax, né? Por esse negócio, né? Ficou muito legal mesmo, acho que tá pau a pau com a cena do corredor, né? Que acho que foi uma das melhores cenas do... Não a melhor cena do filme, né? E, cara, e assim, eu também fiquei na dúvida se o Peter Quill não ia nessa, cara. Por um momento eu falei, caramba. E tinha esquecido esse detalhe das botas, né? Do capacete e tal. Isso aí tinha, sabe? Não entrou na hora. Na hora eu só vi mais linda do Peter Quill, né? Pra tentar sair, né? Porque, na verdade, assim, ele teria conseguido sair normalmente, mas ele voltou, né? Pra pegar lá o iPod, né? Que não é o iPod, né? O Zoom, né? Então, ele quase se morreu. Aí aparece. Aí depois, quando tem lá o Arthur Warlock e tal. Ainda assim, depois que coloca ele lá, achei que ele ia ainda morrer, cara. Que, tipo, e ele ia morrer ali de, sabe? Ali naquele momento, né? Esse filme deixou três, assim, cara, como você falou, teve três momentos que eu achei que algum dos guardiões ia empacotar, né? O Drax naquela lá, né? Will nessa cena final e o Rocket ao longo, né, de toda a tensão que foi o filme, né? Mas o James Gunn optou por realmente não tirar, vamos dizer assim, não tirar a vida de ninguém ali do núcleo principal, né? Ele fez um grande filme mesmo assim, sem apelar. Ele, vamos dizer assim, há mortes, há quilos, né? Dizer que não há mortes é coisa. E tem mortes que são extremamente, que você fica extremamente chocado, extremamente emocionado, né? A morte dos amigos do Rocket, acho que é uma das coisas mais emocionantes de cortar o coração que já foram produzidas aí pela Marvel, né? Pelo MCU. O que eu sempre gosto dessas cenas, assim, que geralmente é perto do final, quando eles confrontam aí o vilão, o que eu gosto sempre é o trabalho, né, em equipe. Tudo funciona, tudo encaixa, eles sabem o que cada um vai fazer e aí então eles se resolvem. Aí a gente parte pra esse final, onde parece ali que o Peter vai morrer. Eu achei que fosse. Nem lembrava dessas questões também de capacete, de bota, também só fui ler depois, né? No site mesmo, só fui ler sobre isso depois. Mas na hora é isso, a sensação é essa. E quando o Adam Warlock vai salvar, parece que ele já passou do ponto de se recuperar, né? Ele tá ali no espaço, dá até uma inchada, você fala assim, putz, morreu. Se não morreu, ele vai ficar bem, bem ruim. Fala, não, acho que já passou do ponto. O Adam Warlock tá trazendo ele de volta. Tá, é agora. Vai ser o abraço final, vai falar alguma coisa e vai morrer ali. Mas, como a gente falou, James Gunn optou por não fazer, o que é interessante, não precisa dar esse final de filme mesmo. Mas é emocionante. Aí então gera essa cena, todo mundo ali junto, ele tá ok, todo mundo se abraça. Até o Adam Warlock vem todo sem jeito ali, não sabe o que fazer, olha pro lado, vou abraçar também, abraça a galera. Aí mostra uma cena assim mais panorâmica de a distância do mundo abraçado, aquele montinho, menos a Gamora, fica mais de lado, né? Ela só olha ali, vai embora, larga, né? Deixa o pessoal ali e vai embora pra nova família dela, que agora são os saqueadores, né? Ela tem até uma conversa ali com o Quill, que ela tá indo embora, enfim, ela entende que ele é um cara legal, até pergunta, né, poxa, acho que você viveu coisas legais com a outra Gamora, ele, pô, você nem imagina e tal, e ela dá um sorrisinho, mas vai embora. Dá uma esperança no coração do povo, pontinha, quem sabe no futuro. É tanto que assim, ela dá esse sorrisinho, pô, ele fala com ela, porque afinal de contas ele meio que aceita, poxa, não é a minha Gamora, ele aceita, ele só fala, né, poxa, eu vivi coisas incríveis com ela. Ela vai embora, eu não sei vocês, mas eu fiquei com uma sensação de que ela volta lá pros saqueadores, eles recebem ela lá de volta, eles estão felizes que ela voltou, eles se abraçam e parece que ela também não tá mais feliz lá, não sei, ela tá bem porque voltou lá pra eles, é a família, é atual família dela, mas ela não me pareceu assim totalmente feliz. Ela abriu um sorrisão lá, tá todo mundo abraçando ela. Eu acho que a ideia é que ela tem uma família nova que é lá. Ficou, né? Essa pontinha. Apesar de que em certo momento do filme, o Peter Quill fica meio puto com essa história dela ser a saqueadora, que ele fala assim, eu fui saqueador, você não é, tipo assim, eu conheço melhor, você melhor do que você, né? Eu já fui saqueador, você não é, você é uma guardiã. Mas aí aquela história, ela pega ele, joga ele, quebra umas estantes lá de vidro, uma coisa assim. Ele foi saqueador por anos, desde criança, né? Por anos, né? Ele sabe muito bem que é pra ser malandro, pilantra. E querendo ou não, aquela Gamora que ele conheceu, era uma Gamora que tava decidida a trair Thanos, né? Ela já tava, digamos assim, talvez umas semanas mais na frente do que ela foi capturada agora, mas talvez ciente do plano destruidor de Thanos e decidida a mudar de lado. Mas, como foi tirada recentemente, ela talvez estivesse ainda em dúvida aí, né? É, eu acho que vou acabar me repetindo um pouco, mas eu também tive a mesma sensação de que alguém ia morrer antes desse filme, né? Por conta de todas as notícias que saíram, falando que era o final da filmação. Eu imaginava que talvez o Rock ou o Quill, né? Não sei. Eu fiquei com a expectativa. Até teve uma cena ali também que eu achei até que talvez a Nebulosa pudesse morrer, que ela vai, né, dirigir a nave através do sistema Extremis dela, né? Eu fiquei, nossa, acho que ela vai morrer também. Toda hora ele achava que ela ia morrer. A nave sozinha pra bater de frente com a outra lá. Eu achei que quando explodisse tudo, ela ia pro saco também. Enfim, exatamente. Todo mundo que aparecia ali, eu falei, nossa, agora essa pessoa vai morrer. Agora essa pessoa vai morrer. No final, foi só um desdende ali, né? Tipo, todo mundo saiu e deixou a equipe. E eu achei que foi uma forma bem inteligente, que inclusive, daqui a 10 anos, se eles quiserem fazer um revival do Guardians, eles podem fazer. E bem feito também. É uma quebra de expectativa, né? Não necessariamente as pessoas precisam morrer ali pra terminar. É um final de ciclo, que eu achei que foi muito bem feito, muito bem executado ali. É, em relação ao outro Bolsonaro, eu também gostei ali do desfecho, né? Eu acho até engraçado que eles mataram todos os capangas no outro Bolsonaro, mas no final não quiseram matar ele ali, mas ok. É, e também dando mais esse moralismo também, né, pros personagens, né? Que no final de contas eles são tão de fato ali heróis. E eu gosto muito bem da ideia de mostrar que desde do início o protagonista era o Rock, né? E uma outra coisa também que a gente acho que acabou esquecendo de falar, né? Na parte que eles acabam dando nomes a eles mesmos, né? Os bichinhos que podem estar lá. E o Rock, ele diz que ele quer pilotar foguetes, né? E por isso que ele queria ter o nome de foguete, né? Porque quando você dubla ali, né? Acaba perdendo um pouco do sentido. Mas Rocket, né? Do foguete em inglês. É por isso que o nome dele queria que fosse Rocket, né? Acho bem legal dele. Pelo meu nome é Rocket Raccoon, né? E casa com a ideia de que ele vivia preso num lugar escuro, sujo, né? E aí o lance dele de se libertar, nos poucos momentos que ele ia pro lado de fora, né? Ele vê aquele lindo céu azul e ele se imaginava voando pra longe, né? Com os amigos, inclusive, né? Com os amigos, né? Esse detalhe. Bom, e aí a gente tem um final, né? Tudo em paz, em lugar nenhum, mas só que não, né? Porque agora os Guardiões da Galáxia deixam de existir, porque a Gamora, a gente sabe, foi a primeira, que já não fazia mais parte, né? Seguiu com os saqueadores, mas o grupo se reúne e o Peter Quill decide que vai seguir o conselho, né? Que teve um telefone sem fio lá, via Mantis, né? De aconselhar ele a voltar pra ver a família e deixar de ficar pulando dependendo de onde você assistiu, pode ser uma Vitória Régia ou uma Pranchinha, né? Porque era uma, como é que chama? Uma referência, né? Referência não. Ai, meu Deus. Agora eu tô feito Drax, me esqueci o nome. Uma metáfora. E obrigado. Uma metáfora lá, né? Induzida lá, apesar do Drax não saber o que é metáforas, né? Ele tentou explicar lá o Quill que ele não precisava ficar pulando de Vitória Régia, Vitória Régia ou Pranchinha, Pranchinha, não sei pra onde você viu. E que ele voltasse para as origens dele, né? Que ele tinha, inclusive, um conceito totalmente errado, se você olhar, do que era o avô dele. Primeiro ele achava que o avô dele tinha 90 anos, não era para tanto, né? O avô dele era mais novo, ele sumiu nos anos 80. O avô dele era realmente mais jovem, não tá nem com 70 anos. Né? E ninguém na Terra hoje morre com 50 anos, tá, gente? Quer dizer, morre, mas não é a expectativa mais de vida das pessoas. Então, pelo amor de Deus. E ele decide voltar, né? Ele também tinha uma noção de que o avô brigou com ele na hora da morte da mãe dele. Não foi isso. Basta você revisitar o filme, né? E ele decide voltar, vai voltar pra Terra lá. E curiosamente, dão o nome do avô dele de Jason Quill, né? Que era pra ser o nome do pai dele, né? Jason, né? Decide voltar. A Mantis decide seguir seu caminho próprio. Leva os basilis riscos juntos e não quer que proteção de ninguém, porque ela sempre foi uma pessoa que fazia o que as outras pessoas queriam e ela quer se encontrar. Eu acho que a chance da Mantis se afastar é bem promissora, né? Pra quem conhece ela nos quadrinhos como a Madonna Celestial, tem muito fruto, né? Eu espero que a atriz queira voltar e tenha muitas sagas cósmicas com ela ainda, né? E o Drax e a Nebulosa ficam em lugar nenhum como os locais mesmo, né? Como os prefeitos, os guardiões, né? Pai e mãe, né? É, o pai e mãe, né? Tá cheio de criança agora pra cuidar, de animais abandonados pra cuidar. Os cuidadores da creche e do zoológico. É, pois é. E aí eles elegem o Rocket como um novo capitão, né? O Rocket que fica meio assim, mas o Rocket, querendo ou não, foi a pessoa que sustentou o nome dos Guardiões da Galáxia durante os 5 anos do estalo do Thanos, né? Ele é a Nebulosa. Então, ele hoje em dia é um animal mais experiente, né? Um animal... Ele é um personagem. Um personagem mais experiente, né? E aí você vê que no começo do filme ele tá muito, muito mais sereno, né? Muito mais... Parece um Rocket mais velho até, né? Cabe bem ao posto de líder do grupo agora, né? E o Groot, curiosamente, que a Gamora o tempo todo do filme não entendia mais o que ele falava, né? Achava que as pessoas inventavam que entendiam ele. E ela passa no finalzinho a entender ele. O Groot fala pela primeira vez pra audiência, né? Fala, eu amo vocês. Só que ele não fala, né? É, isso foi apenas uma sacada do James Gunn pra que signifique que a gente, depois de 3 filmes, né? E alguns especiais também, algumas participações especiais por aí, ele tá tão familiarizado com o Groot como é com os Guardiões que a gente entende ele, né? Então isso é apenas uma maneira, uma linguagem lá de colocar isso. Para as pessoas que estão preocupadas, oh meu Deus, o Groot a partir de agora vai falar? Bom, pros próximos filmes ele pode continuar falando eu sou o Groot porque é parte da história e é assim que as pessoas entendem ele, né? Ouvem ele, né? Só que agora a gente tá próximo dele e tá como parte da família dele, vamos dizer assim, e passou a entender, né? Eu amo vocês. E isso desemboca diretamente em 2 cenas pós-créditos, né? É, além dos créditos passando com um monte de fotos bem nostálgicas. A primeira seria uma nova formação dos Guardiões da Galáxia, em que a gente tem o Rocket comandando, com o Kraglin agora todo badass com a flecha dele, o Adam Warlock também, a Fila, que é uma das meninas da Star Kids lá, né? Que ela, não sei como o olho dela brilha de roxo, tem uma energia roxa saindo das mãos, vai lá saber como é que ela ganhou esses poderes, a princípio não faz parte da raça dela. Aí tem aquele bichinho peludo lá, o Blurp, né? A Cosmo, e o Groot, ele aparece gigantesco na forma de que, pra quem joga o jogo do Torneio de Campeões, do King Groot, né? É o Rei Groot, pra quem joga os jogos aí, é uma referência aí, é exatamente igual. E o Senhor das Estrelas, que revisita o avô lá, encontra o avô, aparece de novo numa cena lá, comentando, tem gente que tá vendo pelo em ovo lá, dizendo que ele tá se referindo a uma pessoa importante e tal, mas ele só tá referindo a algum vizinho ou vizinha de que vai cortar a grama. Eu acho que a última cena é mais uma referência ao especial de Natal, em que fala sobre a participação do Kevin Bacon abduzido, né? E dizendo que o lendário Senhor das Estrelas vai voltar em breve. Onde? Não sei, no filme próprio? Também não sei. Provavelmente num Vingadores aí, juntando um monte de personagens no final, muito provavelmente. Vamos aguardar pra ver, né? Mas enfim, Dona Van, o que é que você achou aí dessa divisão do grupo e das cenas pós-créditos e da conclusão como um todo? Gostei dessa resolução, né? Como eu comentei anteriormente, sem precisar matar ninguém, a história teve um final, você concluiu alguns pontos, você dá novos rumos pros personagens, não precisa eliminar ninguém pra encerrar nada. É isso. Não é seguir o seu caminho como você comentou. É, a Nebulosa e o Drax ficam pra tomar conta lá da base, pra cuidar do povo, né? Da população que de repente cresceu bem rapidamente, não só de pessoas, seres, mas também os animais. É, né, uma parte bacana também quando ela vira pro Drax e fala assim, né, entendi você, o seu objetivo era ser pai, então fica aqui e vai cuidar dessa criançada, né? Então, uma sequência de resolução, né, de personagem se entendendo, decidindo o que vai fazer da sua própria vida daí pra frente, sem ninguém dizer o que você tem que fazer, e é isso, né? Então a gente fica com uma nova formação e Guardiões, com o Rocket aí como o capitão. E comentando da criança, né? Ela chamam ela aí de Fila, né? Que deve ser então aí uma referência à personagem Filavel que a gente tem nas histórias. E quando eles vão atacar aqueles bichos que aparecem ali, na verdade eles estão ali aguardando esses bichos chegarem enquanto estão conversando, né? E quando eles vão atacar, os punhos dela brilham. Embora ela não seja Kree, me lembrou bastante a Capitã Marvel, né? A forma como como brilhou, como acendeu ali a mão dela. Vai saber se ela não tem alguma coisa na cepa dela. Agora, não tenha dito, mas o nome remete a alguma coisa pra Kree. Vai saber de onde o Alto Evolucionário pegou material genético pra criar ela, ou pra criar aquela raça. Pode ser tudo meio Kree, né? Eu achei que ficou semelhante essa referência. E aí, o Peter Quill também, eu fiquei com a sensação de que ele estivesse falando de alguém, mas acho que é o que você falou. Ah, reclamando do vizinho, era alguém, 40 e poucos anos, não faz nada, não corta grama. Achei que ele estivesse falando de alguém, mas é isso, é o detalhe do jornal que falando da abdução do Kevin Bacon. Mas é isso, vamos ver, dizendo que ele vai retornar. E eu espero que a gente tenha mais filmes de Guardiões agora, assim, o James Gunn, mas com a nova formação. Vamos ver que o Kevin Feige tá guardando pra gente aí no futuro. Eu acho que a gente não vai chegar a ver tão cedo um filme dos Guardiões da Galáxia, mas eu acho que também vem, eu tenho expectativa aí de que venha, porque ficou esse gancho, ou talvez ele só seja uma equipe que vão aparecer em filmes aleatórios aí. É igual o que eu acredito também que possa acontecer com o Quill, né, que nem vocês falaram. Talvez, sei lá, um Guerra Secretas ou uma formação de Vingadores, né? É um pouco estranho, né, tipo, para pensar que o cara é o Senhor das Estrelas, mas vai estar numa equipe na Terra. Não sei, pode ser que tenha uma série ou um especial. Tem, né? Tem série do Nova que supostamente vai vir, ninguém sabe se tem uma participação especial, vai saber, né? Sim, inclusive eles têm uma forte amizade, né? Ele com o Richard Rider ali dentro dos quadrinhos, pode ser que isso seja transplantado ali pras telas, seria bem, bem legal. É, a Phyla, né, que até então a gente não sabe se ela vai ser a Phyla Vell agora nos quadrinhos, porque, né, ela é a Phyla Vell por ser descendente do Marvel ali, né? Como não tem Marvel mais, não dava pra ter a Marvel, né? Ficaria meio estranho. Então, não sabemos como que vai ser, de fato, o nome dela ali. Mas que também é legal, né, colocarem a personagem. Eu vi algumas pessoas também reclamando que ela era mais nova, né? Mas também acho que isso daí, questão, as pessoas crescem, né? As pessoas envelhecem, não tem problema. Daqui a um tempo, talvez, coloque uma nova atriz ou a menina vai envelhecer. Isso daí, acho que é só pelo novo mesmo. Mas, assim, eu acho que fechou mesmo, né? Gostei do todo o filme e chegar aqui nesse momento e pegar e mostrar que ainda tem chão pela frente. Gostei do Rocket, né, assumindo a posição de líder, porque depois de tudo que ele andou, né, mostrou de fato que ele tem culhões ali pra carregar um filme, inclusive, né, por questão de carisma também, por questão de um personagem muito bem construído, né, e aqui chegando ali no final da construção do personagem, né, ele chegou ali no último estágio aqui até agora, foi bem legal. Eu acho que o Rocket curou finalmente as feridas psicológicas dele, porque a gente sabe que em todos os outros filmes ele tratava como descartava os guardiões, né, ou quando ele queria dizer que ia salvar alguém, ele disse, ah, vou salvar só o Quill pra provar pra ele que eu sou o melhor, ele nunca admitia que ele se preocupava com as pessoas. Então agora ele como na posição de líder, principalmente, ele tem que se preocupar com sua equipe. E eu acho que o filme tratou dessa questão das feridas emocionais dele também, para que ele finalmente se ache na posição de ser um bom capitão. É isso. É uma excelente conclusão, né? É, vamos dizer assim, James Gunn fez uma conclusão de trilogia aí que foi sensacional, né? É, todos os filmes, um melhores do que os outros, né? A gente até pode discutir se Guardiões 2 é melhor ou não, mas é uma coisa muito consistente. Os três filmes que ele fez, né, com esses personagens, com essas equipes, a forma como ele construiu, né, todos esses personagens, como esses personagens, assim, vamos dizer assim, eram personagens extremamente, só eram conhecidos, assim, de pessoas que conheciam muito bem os quadrinhos, né, e aí ele conseguiu fazer com que o Senhor das Estrelas, o Groot, o Rock, a Gamora, a Nebulosa, o Drax e a Mantis se tornassem aí fenômenos, né, do MCU, né. A construção é muito boa, né. E aí, assim, ficaram abertas essas duas pontas, né? Uma nova equipe, né, de Guardiões, né? E aí até é engraçado o Rock, o capitão, né? Porque tem aquela cena, acho que em Guerra Infinita, né? Fica lá ele e o Peter Quill, né, discutindo quem é que manda, né? Porque o Thor fala, eu vejo que acho que é você que é o capitão, né? E apontando pro Rocket, né? Quando vai lá causar a intriga lá. E aí os dois ficam brigando pra saber quem é o líder de fato da equipe, né? E aí agora é muito engraçado. Bem lembrado, essa cena é boa. Não, e agora o próprio Pio fala, não, você tem que ser o líder dos Guardiões, né? É muito bacana, né? A forma, né? Como coisa. E os dois, assim, a gente eram dois que viviam sabe, meio que eram altas discussões, mas ali na hora do vamos ver, cara, sabe, são dois amigos que sabe, que estão ali pra tudo pro que deve é, né? Melhores amigos, né? Eles se dizem melhores amigos desde o começo desse filme, né? Não, então, o Drax acha que ele é o melhor amigo, né? Que o Rock é o segundo melhor amigo, né? Mas enfim, eu tenho uma cena linda, assim, que é logo quando o Rocket volta à vida, né? E que o Peter Quill abraça ele de um lado, né? O Rocket fica no meio e o Groot também abraça e vai espichando os tentáculos. Aí pegaram um recorte dessa cena, fizeram um pôster lindíssimo, assim. Depois eu vou ver se eu boto até no Instagram do site. E que ele forma como se fosse um coração. Porque a cena, depois que você recorta isso, pronto, o artista do jeito que fez, parece um coração só com os dois. E tá justamente ali o digo assim, todos são amigos ali nos Guardiões, mas os três ali formam um elo à parte, né? Aí é aquela coisa, parece que o único que ainda já tem planos, ou pelo menos está com, vamos dizer assim, topa realmente voltar, ou já tem alguma coisa confirmada para voltar, é o Senhor das Estrelas, né? Então, enfim. Mas eu espero realmente que mais para frente, não precisa ser agora, né? Voltasse a ter os Guardiões, voltasse a ter essa equipe, né? Pô, o Adam Warlock tem histórias, a Philavel tem histórias, inclusive tem arcos, né? Que são os dois como Guardiões da Galáxia, né? A gente tem uma fase muito boa deles, né? Como Guardiões nos quadrinhos, né? Dava pra você, sei lá, você tem muita coisa que poderia ser trabalhada aí. E só mais um detalhe, esse filme, apesar de estar na fase 5, ele tem uma cara de fase 4, né? Tremenda, né? Se ele tivesse sido lançado, sei lá, antes, né? Que tinha a questão do especial de Natal, mas se ele tivesse sido lançado ali antes, né? Durante a fase 4, ele também seria mais um daqueles filmes que se encaixariam muito bem ali naquele período. Passagem, né? De mão. Exatamente. A gente tá chegando no fim do nosso podcast aqui. As expectativas são grandes para que tenha realmente continuação, porque a gente gosta muito da equipe. A gente sabe que não vai ter a mesma assinatura, não vai ter mais James Gunn, mas os personagens, eu particularmente, né, sou muito fã dos personagens cósmicos da Marvel, é sempre top de linha pra mim. Eu acho que a história do Adam Warlock tá só começando. Eu até falei no chat com o Felga que tem história pra trabalhar. A gente não vai trabalhar mais os mesmos personagens, não vai tentar fazer uma cópia, mas tem uma história importante ali pra, de ser do crescimento do Adam Warlock, entendeu? Pra se tornar o que ele tem potencial pra ser, e tem esses novos personagens. Tem o Nova também, vale ressaltar que é um projeto que o James Gunn nunca quis trabalhar com o Nova, mas um novo autor aí que queira trabalhar com o Nova, pode encaixar o Nova nos Guardiões da Galáxia, porque ele já foi um Guardião da Galáxia também. Então, assim, tem como montar uma equipe totalmente nova e com personagens que tem um apelo, porque tem apelo esses outros personagens. Tu tá um Nova ali com o Adam Warlock junto e uma eventual volta do Peter Quill, você já tem um trio parada dura lá com o Rocket e com os outros, né? E saga cósmica pra fazer isso tem de montes. A gente podia trabalhar dentro ainda do contexto do Adam Warlock, acabou chamando-se do Brasil de Saga do Thanos, né? Mas é aquela história do Magos, que é o do futuro obscuro do Adam Warlock, né? Tem também muitas aniquilações que tiveram aí, várias coisas feitas pelo Jim Starlin e que pode ser bem adaptadas aí. A gente tem material pra burro e que daria pra uma nova trilogia dos Guardiões, assim, com folga. Claro que com outra assinatura, com outra vibe, digamos assim. Não dá pra imitar o que o James Gunn fez, e eu acho que nem ele quer. Ele tá interessado muito que tenha continuidade, por isso que ele deixou essa nova equipe aí, mas que seja feita com um outro coração, né? E com isso a gente encerra nosso podcast aqui. Obrigado mais uma vez vocês que participaram, vocês que estão nos ouvindo, e até o próximo Inominata 66. Então até lá. E tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.